Ele que esteve em campo como atleta em duas ocasiões e agora tem a oportunidade de conquistar o título como técnico, né, da equipe do Flamengo. Felipe Luiz, treinador da nova geração aí, uma carreira meteórica, poderia falar assim, né? Teve até convites para ser auxiliar técnico da seleção brasileira, teve convites para dirigir times lá de fora da Europa, onde ele fez a sua carreira, boa parte de sua carreira, né? Vitoriosa, principalmente na Espanha, mas optou por treinar o Sub-17 do Flamengo, com muita coerência, montou a sua comissão técnica, foi campeão na Sub-17, promovido a equipe Sub-20 do Flamengo, conquistou um Mundial com a garotada, foi muito bem também, muito elogiado a sua passagem, e assumiu o time profissional do Flamengo, campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, agora campeão virtualmente, ou quase campeão brasileiro, e tem a oportunidade de conquistar a Taça Libertadores como treinador. E ele falou sobre essas diferenças, né? Como foi a primeira passagem dele como atleta e agora como ele se vê nessa final como técnico da equipe rubro-negra. Vamos ouvir. São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do torcedor aquela derrota. No final das contas, quando dois entram no campo numa final, só um sai vencedor. Foi o Palmeiras. Daquele grupo, são muitos jogadores novos. O treinador é outro do Flamengo. Os jogadores do Palmeiras também, muitos deles são novos, ficaram poucos remanescentes daquele título deles. Então, como eu falei, é um momento diferente. E nós temos que aproveitar e desfrutar e viver esse momento, porque estar em mais uma final de Libertadores é um privilégio. Tá aí então Felipe Luiz falando desse momento. E de fato, né, mudou muito o time do Flamengo, daquele elenco de 2021. Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael ainda estão aí compondo o elenco rubro-negro, estão também aí para essa partida de hoje. Além do Felipe Luiz, tem também no banco de reservas o auxiliar técnico, né, o Rodrigo Caio, que foi seu companheiro também nessas conquistas. Rodrigo Ricardo, tem participação da galera, é isso? Tem sim, Luciana. Tem gente torcendo pelo Mengão lá em Rondônia. É o João Batista Montenegro. E ele, vamos ouvir aqui o que ele falou pra gente. Boa tarde, quase boa noite para vocês. Luciana Sugabe, boa tarde, Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Marcelo Domingo. Boa tarde, Brenda Balbi. Eu sou João Batista aqui de Montenegro, Rondônia, da BR-421. E quero que o Flamengo chegue ao tetra hoje, né? Grande esperança de nós, flamenguistas, grande nação flamenguista, ao tetra. E coroar quarta-feira com o Campeonato Brasileiro. Ótima transmissão para vocês. Que Deus os abençoe sempre. Valeu, João Batista. Um beijo para você também, para essa galera de Rondônia. Você tá onde? Tá em que lugar desse Brasilzão? Manda sua mensagem para cá. 21 971 199966. 21 971 199966. Tá torcendo para quem? Manda energia boa por aqui. Palmeiras e Flamengo estão também na briga pelo título do Brasileirão. E o Rafael Monteiro traz os detalhes pra gente. Boa tarde para você, Rafa. Rafael Monteiro. Salve, salve, Luciana Zogaib. Salve, salve, os amigos ligados no Show de Bola Nacional. Flamengo e Palmeiras, além de disputarem o título da Copa Libertadores, travam briga pela Taça de Campeão Brasileiro. Restando duas rodadas, os rubro-negros têm 5 pontos de vantagem em relação ao Verdão. Caso os cariocas vençam na próxima rodada o Ceará no Maracanã, quarta-feira que vem, eles já entram campeões contra o Mirassol na última rodada. Se empatarem, o Palmeiras terá de tirar uma diferença de saldo de gols de 22 em apenas 2 jogos. Já o Palmeiras precisa vencer as 2 últimas rodadas contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e contra o Ceará no Allianz Parque. Além disso, precisa que o Flamengo perca os 2 confrontos. Porém, outro time pode atravessar a luta pelo título de campeão brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Ceará logo mais no Castelão. Se os cruzeirenses vencerem, eles assumem a vice-liderança com 4 pontos a menos que o Flamengo. Assim, vão para as 2 rodadas finais contra Botafogo e Santos, sonhando com a taça. Grande abraço! Valeu, Rafa! Rafael Monteiro, pois é, Palmeiras e Flamengo brigando pela glória eterna, pelo tetra da Libertadores, as duas equipes também brigando pelo título nacional, o Cruzeiro tá nessa briga também, enfrenta o Ceará logo mais às 21 horas, e amanhã tem mais jogão aqui na Rádio Nacional, você confere todas as emoções de Corinthians e Botafogo a partir das 15h30, Bruno Mendes traz as informações da partida, boa tarde Bruno! Um abraço, Luciana Zogai, um abraço também para todos os ouvintes ligados nesse show de bola nacional. Olha só, Luciana, neste domingo, 16h, jogo que a Rádio Nacional transmite, Corinthians e Botafogo fecham a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol na Neoquímica Arena, na capital paulistã. Com poucas aspirações do campeonato, o Corinthians tenta encerrar a temporada de forma digna e de olho nas semifinais da Copa do Brasil, que de repente pode salvar o ano corintiano. O time do técnico Dorival Júnior tem 45 pontos, foram 12 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Marcou 38 gols e sofreu 42 ao longo da competição, tendo 42% de aproveitamento. Já o Botafogo, apesar dos altos e baixos, tem um grande objetivo na competição, ficar entre os 5 melhores para se classificar diretamente para a fase de grupos da Taça Libertadores do ano que vem. O Fogão está com 58 pontos, invicto a 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 empates. O Timão não terá sua principal estrela, Memphis Depay, que segue tratando uma entorse, além de um edema ósseo no joelho esquerdo. Pelo lado botafoguense, Danilo, com dores na coxa esquerda, também está fora da partida. Vamos ver qual alvinegro leva melhor em São Paulo, Corinthians ou Botafogo. Aquele abraço, hein, Luciana? Aquele abraço, Bruno Mendes, está certo então, tem jogão ainda para acontecer, é Copa, o Campeonato Brasileiro na sua 36ª rodada, vão faltar duas rodadas para o fim da competição, o Flamengo volta da Libertadores, vai ter também o Ceará pela frente, na próxima rodada, na quarta-feira, jogo que pode valer o título para a equipe rubro-negra. Vamos voltar então acionando a nossa reportagem de novo com ela, Raquel Mota. Pois é, Luciana. Pois é, Luciana. Raquel Mota na parada, como vocês bem sabem, eu me toquei de que assim, não dei o boa tarde para os meus queridos colegas de mesa, para os Vigo, para o Rodrigo Ricardo. A eletricidade é tão grande que esta repórter não consegue se conter, Luciana Zogadi. Então, vou aproveitar e destacar a segunda sonora dele, do Abel Ferreira, falando sobre conviver com mudanças de elenco e o fato dele conhecer bem melhor o seu elenco, porque está junto com seus jogadores há muito mais tempo do que o Filipinho. Eu não acredito que o Flamengo, ao final de uma época desportiva onde poucas mudanças teve no seu elenco, ao contrário do Palmeiras, que teve muitas mudanças no elenco, quer no início, quer no meio, mas numa altura destas que vamos fazer coisas diferentes. Portanto, tenho a certeza que é um jogo, é uma final, mas que as equipas conhecem melhor do que nunca, e ainda para mais o nosso rival, que me conhece ainda mais, porque eu estou há 5 anos no Palmeiras e o treinador, por exemplo, do Flamengo só está há 1. Portanto, eles conhecem muito mais a mim por estes 5 anos. Mas como te disse, é uma final, elas, aquilo que é o grosso, nós nos conhecemos, agora acredito que será definido por detalhes, onde é que cada peça pode jogar. Nós sabemos que o treinador de Palmeiras gosta de ter vários jogadores que joguem em várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, as dinâmicas dos jogadores dentro daquilo que é o nosso processo. E sim, vocês sabem que nós temos jogadores que fazem mais que uma posição, e amanhã vocês saberão durante o jogo o que é que nós podemos fazer em função do contexto do mesmo. Pois é, tá aí. O Abel Ferreira falando sobre essas mudanças no seu elenco e o fato do Flamengo manter um time mais sólido durante boa parte da temporada. Luciana Zogai. Tá certo então, Raquel Mota. Eu vou de novo com ele, Marcelo Smigol, trazendo mais uma aí do Mengão. Zogaib, e nossos ouvintes, né? A expectativa lá no alto para essa final. É uma final, como deve ser, uma final de Libertadores, muito estudada, muitos detalhes, e a gente sabe que são as duas principais equipes, né, do cenário nacional, do cenário brasileiro, que chegaram com mérito a essa grande final da Libertadores 2025. Realmente são as duas melhores equipes da competição, e agora esse grande jogo vai ser decidido ali no detalhe, talvez um detalhe mental, detalhe estratégico, na tática, e a gente sabe que não pode errar numa final desse tamanho, com os times com tanta qualidade, né? No detalhe pode fazer a diferença. Isso já aconteceu, custou caro para o Flamengo no erro do Andrés Pereira, né? Justamente contra o Palmeiras. Curiosidade que agora o Andrés Pereira veste a camisa do Verdão, está lá do outro lado. Mas questionado sobre como vai entrar em campo, qual a melhor tática, qual a melhor estratégia, né? Como enfrentar ou como parar esse Palmeiras, e o Felipe Luiz, né, discorreu assim. Nesse plano de jogo, o que o Palmeiras vai fazer, eu não sei, realmente. Isso é uma coisa deles. O que eu tento passar para os meus jogadores é todas as possibilidades. Se o Palmeiras pressionar, o que eles têm que fazer. Se não pressionar tanto, o que eles têm que fazer e dar o caminho é certo. Mas uma coisa é certa, nós conhecemos muito o Palmeiras, e o Palmeiras conhece muito o Flamengo, porque são duas equipes com identidade, né? O Palmeiras tem um treinador que já está há 5 anos, tem uma forma de jogar muito clara, e por mais que existam detalhes micro que vão haver de ajustes em função do plano de jogo, o Palmeiras é o Palmeiras que todo mundo sabe e todo mundo conhece. Não vai fugir muito da sua forma de jogar, porque vem jogando assim durante toda a temporada, e a mesma coisa o Flamengo. Então vai ser um jogo que vai estar realmente nos detalhes, e o mais importante é que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final, e que joguem de uma forma leve para poder vencer. Tá aí, Felipe Luiz dizendo que é uma final decidida no detalhe, mas que o plano dele tá bem, bem claro na mente dele. Ele é um cara estudioso, né? A gente sabe que é um treinador que gosta muito desse lance tático, de estudar o adversário, mas se sente ali que ele não tá preocupado, porque ele tem o plano A, o plano B e o plano C. Da maneira que o Palmeiras se apresentar, marcando em si, marcação alta, marcação baixa, se for esperar o Flamengo, se for para cima do Flamengo, ele disse aí que já tem tudo na cabeça dele, e que já os seus comandados já sabem o que fazer em qualquer situação de jogo. Aí, Filipinho, tem um plano, Rodrigo Ricardo? Ah, tem. Abel Ferreira tem. Também um plano? Tem. Os dois têm plano, são dois técnicos, claro que em momentos diferentes na carreira, né? O Felipe Luiz começou no Flamengo de forma meteórica, né? Praticamente tirou a chuteira e colocou o paletó de treinador, ou o tênis de treinador. Enfim, o que facilita, acho que para ele, no primeiro trabalho, porque ele conhecia todo o grupo, tinha um grupo todo na mão, até porque ele era companheiro desses todos, mas também traz suas dificuldades de ser companheiro. Ele precisou ser duro em alguns momentos com alguns jogadores, como ele foi com o Pedro, e aí depois daquela, né, aquela confusão com o Pedro voltou a jogar muito bem. Infelizmente está com essa lesão na mão, até acompanha a delegação do Flamengo, está lá, mas não tem condição de jogo por conta dessa lesão no braço. E o português, o nosso Abel Ferreira, que a dona Leila, presidente do Palmeiras, já disse que, independente do que acontecer hoje, ganhando ou não o título, o Abel Ferreira segue, vai ter um contrato renovado por mais um ano. Já é o técnico com mais tempo de atividade no Brasil, são mais de cinco anos já de Abel Ferreira, e provavelmente vamos ter mais um, se valer realmente o que disse a Leila Pereira, que independente do que acontecer, ganhando ou não, o Abel Ferreira continua. É um duelo interessante de treinadores, de posturas, de visões de jogos. Eu acho que o Felipe Luiz opta por uma visão em que tem mais o controle da bola, constrói mais a jogada. E o time do Abel Ferreira, até pelo tipo de jogador que tem, é um time que às vezes aposta mais no contra-ataque, numa verticalidade maior. Agora, Luciano, a gente tem mais um recadinho, tá? A gente tem um recadinho do Tarcísio. Tá na Colômbia, acompanhando a gente pela internet, ouvindo a gente pela internet. Tá mandando um recado aqui também para a equipe da Nacional. Vamos ouvir o Tarcísio, lá da Colômbia. Fala, Rodrigo, aqui é o Tarcísio Silveira. Estou na Colômbia, torcendo aqui pro Flamengo. vibrando, vai dar tudo certo. Forte abraço. Valeu, Tarcísio, lá da Colômbia, acompanhando a gente pela internet. E ele mandou até uma foto aqui, tem uma torcida grande lá na Colômbia, também torcendo para o Flamengo, ou seja, não mobiliza só o país, mobiliza todo um continente, afinal, é final de Libertadores da América, Luciano. É isso, valeu então, Tarcísio, a galera tá na Colômbia, a galera tá no mundo inteiro, é uma nação rubro-negra espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo, na expectativa, a bola ia rolar às 18, foi para 18h15, né, o atraso aí de 15 minutos, então, galera, faltando aí 20 minutos para a bola rolar, você ligado aqui nas ondas da Rádio Nacional. Lembrando sempre aqui nas ondas do rádio, o futebol tem mais emoção. Vamos voltar a falar do Brasileirão, porque Ceará e Cruzeiro se enfrentam logo mais lá em Fortaleza. E Carlos Molinari traz todos os detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Molinari. Olá, Luciana Zogaib, amigos ouvintes da Rádio Nacional, que vão acompanhar daqui a pouquinho a transmissão da finalíssima entre Flamengo e Palmeiras, direto do Estádio Monumental de Lima, no Peru. Eu vim aqui lembrar que às 9 horas da noite deste sábado, enquanto uma torcida estiver comemorando o título, vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o Cruzeiro no Castelão. Duelo importante para o técnico Léo Condé tirar de vez o Ceará do risco de rebaixamento. A equipe tem 42 pontos e está em 14º lugar na tabela. O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, que ainda pode sonhar com o título, tem que ganhar de qualquer maneira. Está em 3º lugar com 68 pontos. Jogo dificílimo, prognóstico eu não arrisco, e válido pela 36ª rodada e com expectativa de estádio lotado em Fortaleza. É isso aí, Luciana. Boa transmissão. Valeu então, Molinari! É, olha, quem tá voltando agora aqui aos microfones da Rádio Nacional é Bruno Mendes. Ele traz as informações do lançamento do calendário do futebol feminino para 2026. Boa tarde para você de novo, Brunão! Nessa semana, a Confederação Brasileira de Futebol apresentou o calendário feminino para os anos de 2026 a 2029. A temporada vai começar com a Supercopa Feminina. No dia 8 de fevereiro, Palmeiras e Corinthians disputam o troféu. De 15 de fevereiro a 4 de outubro, será disputado o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, agora com 18 equipes, totalizando 167 partidas. A competição reserva 2 vagas diretas para Libertadores da América e 1 vaga para a Copa do Brasil. O Brasileirão A2 começa dia 14 de março e a Série A3 no dia 21 de março. A Copa do Brasil Feminina será disputada de 22 de abril a 15 de novembro e contará com 66 clubes. A novidade da competição esse ano são as quartas de final, semifinal e final, que serão em confrontos de ida e volta. As premiações ficaram mais robustas para esta temporada. O campeão, por exemplo, da Supercopa vai receber R$1 milhão e o vice R$500 mil. O brasileiro da Série A pagará R$720 mil na primeira fase, chegando a R$2 milhões para o campeão. Com todas essas mudanças, a CBF espera dar ainda mais visibilidade ao futebol feminino no Brasil. Tá certo, Luciana? Aquele abraço! Tá certo, Bruno Mendes. É, o futebol feminino que você acompanha também na TV Brasil. Vamos ter aí as transmissões do Brasileirão Feminino a partir do dia 15 de fevereiro de 2026. Vamos voltar a acionar a reportagem nacional. Mais informações antes disso, Rodrigo Ricardo. Não, a gente tá falando de Campeonato Brasileiro. Tá rolando um jogo agora lá em Salvador, no Barradão. Vitória e Mirassol, o jogo já tá nos acréscimos e vai dando o rubro-negro baiano vencendo por 2-0. Com esse resultado, Vitória sai do Z4 e joga o Inter pro Z4 com 41 pontos. Esse ano, 43 não vai salvar, hein, gente? Não vai salvar, hein? Pois é, ó. Ceará e Vitória tem 42, sendo que o Ceará ainda entra em campo hoje. O Santos tem 41, já jogou na rodada. O Internacional também 41. Fortaleza ainda joga, tem 37, pode chegar a 40 pontos. O bicho tá pegando lá embaixo na zona de rebaixamento. E a equipe então do Vitória conseguindo essa vitória para cima do Mirassol. Mirassol que já conquistou a vaga na Libertadores, está tranquilão agora nesse restinho aí de Campeonato Brasileiro, só aguardando o que vem pela frente. Agora sim, vamos voltar a acionar nossa reportagem com ela, Raquel Mota. Luciana, a gente vai ver agora uma sonora daquele que é muito querido pela torcida do Palmeiras, grande capitão, não pode ser o capitão dessa grande decisão, não vai conseguir levantar a taça em caso de vitória palmeirense, que é o goleiro Everton, né, que falou sobre a preparação do elenco na temporada e como é que chega o time do Palmeiras nessa final, Luciano. O que eu sei é que não só eu, mas como todos os meus companheiros, estamos nos preparando muito bem, fazendo o que é preciso ser feito todos os dias para que o nosso objetivo seja alcançado, que o nosso objetivo aqui, desde quando começou o campeonato, e o Mister falou muito bem, a gente chegou aqui por méritos, por competência, porque fizemos muito esforço e sacrifício para chegar até aqui. Então acho que mais do que tudo isso é que a gente possa encerrar da melhor forma possível, que é conquistando mais uma taça. Esse é o nosso grande objetivo. Tá aí então, goleiro Everton, tá fora do jogo, né? O Everton é desfalque, assim como pelo lado do Flamengo. O Pedro também é desfalque, então vamos acionar ele. Marcelo Smigol. E tá chegando a hora, né, Zogaibe? Tá chegando a hora, agora pouco menos de 15 minutos aí, 13 minutos praticamente aí para essa grande final. E vai ficando todo mundo com os nervos à flor da pele. É uma tensão, é o psicológico abalado. A gente aqui nessa preparação pro jogo que não começa. E o Léo Pereira, experiente zagueiro da torcida, e do time rubro-negro, um grande zagueiro, confirmadíssimo para essa final. Ele falou sobre essa parte mental do jogo, como está a cabeça, como se preparar os jogadores, como eles têm que chegar nessa partida, que é a partida do ano, partida mais importante para essas duas equipes. E hoje em dia o futebol é tão importante, né? É tão trabalhado essa parte mental, essa parte emocional dos atletas. O Léo Pereira falou, vamos ouvir. Para mim, o jogo passa muito por acreditar, e nós acreditamos muito no plano de jogo que o Felipe nos colocou desde quando assumiu, e com certeza a parte mental. A gente chega muito forte, a gente chega numa consistência muito forte durante a temporada, e bom, a gente está preparado para qualquer cenário. Eu acho que isso fala muito sobre o mental da equipe, sobre a consistência. Eu acho que são esses dois fatores que são importantes, além do tático, do físico e do técnico. Eu acho que você tá alinhado nisso que eu falei no mental vai ser muito importante para aproveitar qualquer detalhe que o adversário dê durante a partida. Aí, Zogaibe, como é que tá o seu mental para essa final? Psicológico, a flor da pele. A Luciana, pegar o gancho aqui dessa notícia do Smigo falando do Léo Pereira, que tem o Danilo hoje, né? Muita gente esperava o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz vinha de uma lesão, não tá assim 100%. O Felipe Luiz tem todos os dados médicos, fisiológicos, enfim, acompanha o treinador. É claro que eu prefiro o Léo Ortiz, acho que o Léo Ortiz é um zagueiro melhor. Mas nesse momento vale mais a condição física, e o Danilo também é um zagueiro super experiente, internacional, também já ganhou uma Libertadores, inclusive, com o Santos em 2011, então acho que está bem. E outro que a torcida também talvez estava ali na expectativa talvez de ganhar a vaga, era o Cebolinha ganhar a vaga do Samuel Lino. Isso também não aconteceu, o Samuel Lino vem como titular. É isso, e o Léo Pereira está aí na lista dos jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em Libertadores. Quem lidera essa lista é o Arrascaeta, com 63 jogos. Bruno Henrique tem 60, Everton Ribeiro 57, Gabigol 53, Pedro 50, Júnior 48 e Léo Pereira 43. Lembrando aqui aos amigos que o Léo Ortiz participou praticamente do todo o treinamento, o último treinamento realizado lá em Lima, no CT da Federação, né, Peruana de Futebol. Ele participou normalmente, foi ao campo, treinou com os companheiros normal, tem condição de jogo, mas Felipe Luiz optou, como você bem disse, RR, em botar quem já vinha jogando, né? Ele vinha se recuperando, está recuperado, está autorizado a jogar, está liberado pelo departamento médico, mas com certeza em questão de ritmo de jogo, né, o Danilo leva vantagem. E claro, e talvez possa até aparecer ao longo do jogo aí. Fazer mais uma noticiazinha, Luciana, do Campeonato Brasileiro, notícia fresca. acabou de ser demitido o técnico Ramon Dias e sua comissão técnica do seu filho Emiliano, do Internacional. É lembrar que o Internacional jogou ontem com o Vasco São Januário e foi goleado por 5-1. E com essa vitória agora do Vitória, por 2-0 sobre o Mirassol, quem está caindo nesse momento, se o campeonato acabasse, seria o Internacional. Estaria caindo ao lado de Sport, Juventude, os dois já rebaixados. O Fortaleza ainda não está matematicamente rebaixado. E o Inter seria o último rebaixado. Agora, o roteiro é de rebaixamento, né? Demitiu o treinador, faltando uma rodada para o final. E também chama atenção o jeito que perdeu ontem para o Vasco. O jeito que foi goleado, ou seja, um time muito bagunçado. É claro que foi um jogo atípico, caiu um temporal no Rio de Janeiro. O jogo ficou parado quase uma hora e meia. A gente até tá reclamando muito, né? Só atrasou 15 minutos hoje por conta do ônibus. Imagine quem estava na transmissão ontem do jogo do Vasco. Ficou uma hora e meia esperando o retorno do jogo. Para não perder a piada, foi uma chuva de gols para cima do Inter e o Vasco no final acabou passando o rodo no Colorado. É verdade, precisava muito da vitória. Pois é, não fica então mais o Ramon Dias, né? Eu nem vou dizer que lamento, porque eu não lamento, Rodrigo Ricardo. Muito eu agradeço menos eu, que ele se vá para a sua terra. Abarro, Ramon Dias. Ó, a bola vai rolar daqui a 10 minutinhos no Monumental de Lima. A taça já tá chegando por lá e a gente vai conhecer quem serão os artistas do espetáculo, começando pelo mandante de hoje, o Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, Luciano Zogaipi, o time do Palmeiras, alviverde imponente, entra em campo com camisa 1, Carlos Miguel, defendendo lá as traves do goleiro palmeirense. Lateral direita, Kelvin, na zaga, Murilo e o capitão Gustavo Gomes. Pela esquerda, o lateral Piquerez. Na meiuca, Bruno Fux, camisa 3, Andrés Pereira com a camisa 8 e Rafael Veiga com a camisa 23. Pelo lado direito, camisa 40, Alan. Centroavante, ele. Flaco Lopes, camisa 42. E fazendo ali a dupla centroavante com Flaco Lopes, ele, o artilheiro alviverde, o camisa 9, Vitor Roque. O técnico é o Abel Ferreira e no banco a gente tem Marcelo Lomba, Giai, Aníbal Moreno, Jepté, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Mikael, Facundo Torres, Maurício, Ramon Sosa, Emiliano Martínez e Benedetti. Esse é o time escalado pelo técnico Abel Ferreira para o Palmeiras nesta final de Libertadores 2025 no Monumental U. E pelo lado rubro-negro, o Flamengo vem escalado assim. Número 1, goleiro Rossi. Número 2, Varela. 13, Danilo. Número 4 é o zagueiro Léo Pereira, o experiente Léo Pereira. Na lateral, Alexandro. Na meiuca vem número 5, Eric Pulgar. Com 21, Jorginho. E o camisa 10, o maestro Arrascaeta. A linha de frente, número 15, Carrascal, 16, Samuel Lino e 27, o Mr. Bruno Henrique, o Mr. Libertadores. No banco de reservas, o técnico Felipe Luiz tem à disposição. Número 25, Matheus Cunha. Número 22 é o lateral Emerson Royal. Número 3 é o recuperado, pronto para jogar, Léo Ortiz. Meia dúzia, Ayrton Lucas. Número 52 é o atacante Cebolinha, Everton Araújo. Número 8, Saúl. 18, De La Cruz. Número 7, Luiz Araújo. Número 30, o pequeno Michael. Número 11, agora sim, Everton Cebolinha. E 23, Juninho. E fechando o banco de reservas à disposição do técnico Felipe Luiz, o jovem Wallace Young. Palmeiras. Luciana Jogaibe, arbitragem para hoje. É o árbitro Dario Humberto Herrera, da Argentina, que, aliás, adora distribuir amarelinhos. O árbitro assistente número 1 é Cristian Gonçalo Navarro, da Argentina. E o árbitro assistente número 2, José Miguel Saborani, ou seja, trio de arbitragem principal argentino. E o quarto árbitro, adivinha, adivinha, Didier? Também o argentino, é o Maximiliano Nicolas Ramírez. O quinto árbitro é o Martín Sebastián Sopi San Martín, do Uruguai. No VAR, Héctor Alberto Paleta, também argentino. Do auxiliar do VAR número 1 é o Santiago Fernandes Gandini, do Uruguai. O auxiliar do VAR número 2 é o Jorge Inácio Balinho, da Argentina. E o auxiliar VAR número 3 é o Cristian Fred Ferreira Fernandes, do Uruguai. Essa galera toda está responsável pelo jogo de hoje e é quase um terceiro time em campo, Jogai. Nove cabeças aí então na arbitragem hoje para esse grande duelo aí, RR. Torcer para que eles não errem. Agora, né? Os argentinos, eles não estão muito gostando dos brasileiros, não. Porque o Flamengo eliminou dois argentinos, é, e o Palmeiras um, né? É verdade. Mas hoje é tudo brasileiro, não vai ter para onde roubar, né? Para quem ele ficou. Vai ficar no Brasil de qualquer menos forma. Menos dor de cotovelo, né? Esperamos que não. Esperamos que seja uma ótima arbitragem hoje, que a gente tenha aquele jogaço medindo forças hoje, os grandes times brasileiros, as duas forças da América do Sul. Diga, mas é interessante isso, porque a gente reclama muito, a gente tem um campeonato brasileiro esse ano marcado por muitos erros de arbitragem, não é favorecimento para ninguém. É, quem, na verdade, comemora uma semana, na outra rodada está chorando porque a arbitragem errou. São muitos erros de arbitragem e na Libertadores não. A gente teve, ao longo de toda a competição, eu tô aqui, vou até pedir ajuda aqui da nossa equipe toda, não me lembro de nenhum erro crasso ou de arbitragem sendo muito criticada na Libertadores da América. Pois é, esperamos que continuemos assim aí para esse jogo de hoje, porque realmente é um jogaço e a bola vai rolar já já. Já tivemos hino executado no Monumental de Lima, as torcidas ocupando seus espaços na arquibancada, um belíssimo estádio, um estádio que em 2019 estive por lá, parece que caiu um meteoro, assim, que ele fica... tem essa montanha, né, ali em volta, parece que caiu um meteoro, assim, você tá ali no meio daquilo tudo e tinha muita poeira, muita gente falava assim, estamos em Marte, será que estamos em Marte? Não, estamos no Monumental de Lima! É diferente, é bonito, de tudo. É bonito, né? Essas montanhas, é tudo um astral, né? Realmente uma final. E hoje é um dia histórico para o futebol brasileiro, né? Eu, então, acho que Lima não tem palco melhor para uma final continental hoje. Por aí aconteceu a primeira final única, né, em 2019. Foi a primeira vez que a Conmebol fez a final da Libertadores em jogo único. E hoje vamos tendo aí essa grande decisão. As duas equipes medindo forças, né? O Flamengo com o Palmeiras. As duas equipes que vêm nos últimos anos conquistando grandes títulos. Palmeiras, recentemente, duas Libertadores, assim como também o Flamengo. Hoje, então, pode ser aquele famoso cara ou coroa, que está rolando, inclusive, nesse momento. Quem será que vai dar o pontapé inicial? Flamengo, ali representado pelo seu capitão Bruno Henrique. O Palmeiras, pelo seu capitão Gustavo Gomes. O Gomes escolhe ali o campo. Está ali o capitão da equipe do Palmeiras. O Bruno Henrique ganhou o cara ou coroa, escolheu começar com a bola. As torcidas fazendo as suas festas. É um jogo sempre muito tenso, né, Rodrigo Ricardo? Que muitas vezes essas finais, assim, não refletem aquele futebol bem jogado por conta dessa tensão que fica lá em cima. Ah, é. Agora é muita tensão, fica tudo para trás, né? A gente pode imaginar o Palmeiras, que fez uma excelente campanha na Libertadores, a melhor. Ganhou todos os seus adversários na fase de grupos. É o Flamengo, na primeira fase, na fase de grupos, pecou. Tanto que se classificou em segundo. Teve que jogar todas as partidas decisivas fora de casa, mas foi muito bem. E hoje é isso. Tem aquele velho ditado que final se ganha, né? Não se joga, né? Então tem esse aspecto. Agora eu ia falar uma outra coisa. Eu tava vendo o Gustavo Gomes, que é o capitão do Palmeiras, um capitão paraguaio, desse aspecto continental. A gente sabe que tanto Palmeiras quanto Flamengo hoje lutam para se internacionalizar as suas marcas, né? E tanto Palmeiras quanto Flamengo tem muitos jogadores, talvez se eu não estiver errado, cada uma delas tem 9 estrangeiros, é a maioria deles sul-americanos. No Flamengo, o maior destaque é o uruguaio, Arrascaeta, não à toa, o camisa 10 e o melhor do time. É isso, Flamengo tá apostando as fichas no seu 10. no Arrasca, que vem de uma temporada espetacular, Bruno Henrique, que foi rei da América naquela Libertadores de 2019, disputada no Monumental de Lima. Já já a bola vai rolar, você vem com a gente, você torcedor, participe e manda sua mensagem para 21 971 199966. 21 971 199966. Participe com a gente, vamos nessa que a bola tá rolando, tá valendo! Brasil! Galera, vem que já tem bola rolando, é a decisão da Libertadores. E o Palmeiras já parte pro ataque lá pelo setor direito. Tentou o corte ali no carrinho, não conseguiu. Ficou no chão o jogador palmeirense ali dentro da área, já querendo um pênalti. Sai jogando o Flamengo, agora sim tá parado o lance, tem falta. Falta que favorece a equipe rubro-negra. Derrubado Samuel Lino ali na entrada da área. O Palmeiras já saiu ali pro lado direito do ataque, já tentando uma jogada e já indo pro chão ali, querendo um pênalti. E aí, ô Raquel Mota? Nada de pênalti, jogada normal, o jogador do Palmeiras avança pela ponta, mas aquele choque do nervosismo do início do jogo. Nada a marcar, Zogaib. Agora, Zogaib, eu acho que esse lance não foi pênalti, obviamente, como a Raquel falou, deveria ser punido, a gente fala isso aqui. Jogador que simula pênalti tem que levar o cartão amarelo. Logo no comecinho, né, menos de um minuto de bola rolando, já mostrando aí o Palmeiras querendo essa jogada, forçando a jogada ali para tentar um pênalti. O Flamengo vem pro ataque, é pelo lado direito, bola no Bruno Henrique, olha o cruzamento dentro da área, furou o Arrasca, tira a zaga! Que chance teve o Flamengo! Arrascaeta não dominou, a bola passou por ele, o Mengão segue no campo de ataque. E segue ali pelo meio, tá com ela agora o Léo Pereira jogando de lado com Danilo. Danilo buscando abertura na direita, é pro Varela. Varela pisa na bola, prende, chama por ali Eric Pulgar. O Flamengo tem a bola já nesse comecinho. São só os primeiros movimentos da decisão. Tá valendo o tetra da Libertadores para um brasileiro. Qual brasileiro será o primeiro tetra campeão da Copa Libertadores da América? Será o Mengão? Será o Palmeiras? O Flamengo tem a bola pelo lado direito. Varela faz o domínio. Ele tem ali a frente para jogar. O jogador que é o Lino tenta ali de calcanhar, arrumou pela meiuca, o passe não foi legal. Chegou na marcação, chegou firme o Jorginho. Deu um totozinho nela, o chute do Palmeiras é feito lá atrás. Léo Pereira de cabeça ajeita, sai jogando com o Alexandre pelo setor esquerdo. O Lino aparece por ali também, faz o recuo, a bola vai chegar tranquila ali pro goleiro Rossi. Rossi domina, fica dentro da sua própria área, 2 minutos e meio. Tá só começando, os nervos ainda estão à flor da pele. Tá prendendo bola ali na entrada da área, o Léo Pereira. Ele aguarda a aproximação do companheiro, prefere a bola esticada. É lá pelo setor esquerdo, é para a corrida do Bruno Henrique. Tenta encarar a marcação, Bruno Henrique teve um toquinho dele. Por último, ela se perdeu pela linha de lado. É arremesso para o Palmeiras. O Felipe Luiz está todo de preto ali na beira do gramado. Ele disse, né, Osmigo, que é para isso aí não ter o que se preocupar. Ele vai sempre de preto, precisa escolher roupa. Ele está todo de preto ali com seu traje habitual e já tá, deu uma golada ali no isotônico ali. Já primeiro lance, primeiro momento que a câmera pegou nele, ele já tomando ali o isotônico, tá com sede, tá nervoso, tá atento ao jogo, Zogaib. É, tá ligado por lá o Felipinho, olha a bola mal recuada, sai o Rossi com o pé, ele dá uma bicuda pra frente, tem que estar ligado a zaga do Flamengo, um recuo mal feito, o Rossi ligado ali na entrada da área, Vitor Roque tava lá atazanando, o Felipe grita ali com os seus comandados, Abel Ferreira também, é arremesso lateral pro Palmeiras pelo lado esquerdo ali do campo de ataque, Piquerez, ele faz a reposição, recomeça tudo lá atrás com Murilo recuando ainda mais com Gustavo Gomes, o capitão da equipe palmeirense, sai jogando pelo lado direito com Bruno Fux. Ele busca o passe ali bem aberto também na direita. A bola foi recuada para o Fux, foi mal recuada. Ele vai se esforçar, evita que ela saia ali pela linha lateral. Teve que voltar tudo lá para perto da grande área. E aí sai jogando com os pés Carlos Miguel, despacha a bola lá para frente, tenta uma ligação direta para o campo de ataque. O Flamengo consegue rebater. A bola tá ali pelo círculo central, a briga é pelo alto. Vai brigar Alex. Sandro, chegou rasgando, Samuel Lino vai correr lá pelo lado esquerdo, domina Samuel Lino, vai encarar a marcação do Fux, trouxe na perna direita, fez a finta dentro da grande área, tentou o cruzamento, desvio foi feito, escanteio, Marcelo Smigol. Samuel Lino recebeu a bola, foi pra dentro ali no X1, ele é embaçado, botou pra dançar ali, tirou pra um lado, tirou pro outro, na hora de cruzar na área ou chutar no gol, conseguiu ali um escanteio, um latereio. Vai lá pra botar essa bola pra dentro da área, tá arrumando pra fazer a cobrança, todo mundo já buscando o posicionamento dentro da área, o Carlos Miguel lá na pequena área, orientando também seus companheiros, é escanteio pro Mengão, é pela esquerda, tá na bola ele, o camisa 10, é o uruguaio, arrasca na perna direita, jogou fechadinho, ele tentou o gol olímpico, Marcelo Esmigo. Muita categoria, é o Arrascaeta, o camisa 10 do time rubro-negro. Tentou botar lá dentro na gaveta, ela passou perto, hein, Zogaib? Quase, quase ela entra ali. Não sei se ele quis cruzar e não conseguiu, mas que levou perigo, levou. Levou perigo a bola do Flamengo, são 5 minutos e meio no relógio. Você tá curtindo com a gente a grande decisão da Copa Libertadores da América. O Flamengo aperta a saída de bola palmeirense, que ali pelo lado esquerdo sai jogando, vem brigar também. O Pulgar fica no chão, jogador do Palmeiras, é arremesso lateral que favorece a equipe paulista. É pelo lado esquerdo do campo de defesa. Tá lá para fazer a reposição o Piquerez, ele vai lentamente por ali pegando a bola. O Abel segue orientando, tentando sem parar ali os seus comandados, Piquerez prendendo a jogada, se aproximando ali para jogar com ele. Um jogador que é o Murilo, ele prefere na frente, lá atrás Varela de cabeça corta, Jorginho bota a bola no chão, rola atrás, recomeça tudo na linha de zaga com o jogador que é o Léo Pereira, ele busca abertura na direita para Varela, de cabeça ele tenta o toque de primeira na frente, e aí fez o toque ali de calcanhar, o jogador que era o Carrascal tentando acionar o Bruno Henrique, não consegue, o Palmeiras vem para o contra-ataque, disparando pelo lado esquerdo, tentou dar um breque por ali, mas não conseguiu o Vitor Roque, a equipe rubro Negra recupera a posse de bola e o Flaco tá se estranhando ali com o Vitor Roque, a dupla Flaco Roque tá rachada, ô Raquel Mota. Nervoso do primeiro tempo, Luciana Jogar, eles vão se acertar, assim espera a torcida palmeirense e assim torce para que continue a briga a torcida rubro-negra. Agora, tá muito tenso nesse início de jogo e o Palmeiras continua ali secando as saídas de bola do Flamengo, Luciano. Jorginho agora, ele se livra da marcação, gira, trabalha para Varela, a marcação aperta ali para cima dele de novo, ele tem que recuar, volta com Danilo, mais atrás ainda com Rossi, sai jogando com os pés com o Alexandro, domina Alexandro, jogou em cima da marcação, a bola vai se perder pela linha de fundo, vai ficar com o tiro de meta, a equipe rubro-negra, passamos dos 7 minutos, Rodrigo Ricardo, o que que dá para sentir nesse comecinho de jogo, RR? Um jogo muito nervoso, nenhuma equipe não conseguiu colocar a bola de fato, né, no chão, construir jogadas com calma. É um jogo muito pegado, truncado em alguns momentos. O Flamengo, logo no início, aproveitando uma desorganização do Palmeiras, conseguiu uma boa jogada pela direita, viu o cruzamento, furou todo mundo. Nem o Arrascaeta esperava que essa bola fosse parar no pé dele e não conseguiu ter o domínio. Talvez essa tenha sido a chance assim, um pouco mais próxima de gol. Mas um jogo ainda muito disputado, com pouco, ninguém conseguindo construir jogadas. Flamengo mais uma vez recuando bola lá pro seu goleiro Rossi, que faz a defesa com as mãos, já vamos chegando na marca dos 8. Começa tensa a decisão, como sempre, é decisão de Libertadores. O Rossi tentou a ligação direta lá pro Bruno Henrique, ele foi pelo alto, acabou se desequilibrando, derrubando o Gustavo Gomes, a bola sobra tranquila nas mãos do goleiro Carlos Miguel. Ô Luan, diga. Mas ia comentar essa dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, alguns jogos que deu um curto-circuito. Inclusive, é no jogo Palmeiras-Vitória, um lance ao Flamengo. Olha o Flamengo roubando bola, Lino tentou o passe ali pro Arrasca, a bola não chegou, o Palmeiras tenta sair, o Flamengo aperta de novo, joga a bola pela linha de lado, ficou caído ali o jogador do Palmeiras, queria uma falta, a arbitragem acho que tá pegando apenas o arremesso lateral, pois é, né, inclusive o Abel chegou a reclamar também, né? Teve um lance que um não passou pro outro, o Vitor Roque tava, o Flaco tava em condições melhores de marcar nesse jogo contra o Vitória, que terminou inclusive empatado, e o Vitor Roque não passou, tentou decidir. E aí a gente sabe que esse jogo terminou empatado e custou aí um ponto, pontos importantíssimos na disputa do Brasileirão. Vamos chegando já na marca dos 9. Varela tenta sair ali do campo de defesa pelo setor direito da equipe rubro-negra. Ele chega na altura da marca divisória do campo, trabalha com o Pulgar, faz a devolução mais uma vez para Varela. O uruguaio ergue a cabeça, faz o passe pelo meio. Bruno Henrique de primeira tenta acionar por ali o Carrascal. Ele briga com a marcação. O Palmeiras corta, corta de cabeça. A bola vai sobrar para o Varela. Mata na coxa, joga ali em cima do jogador palmeirense e ganha o arremesso lateral para a equipe rubro-negra. Vai ter o arremesso ali no campo de ataque pelo setor direito com o Varela. amarela. A bola pegou na mão ali do jogador do Palmeiras, né? Que me parece que era o Rafael Veiga. Ah, não sei se a arbitragem marcou essa falta, se deu apenas o arremesso lateral. Flamengo tem a posse de bola lá no círculo central. É, tá com ela Léo Pereira. Ele sai jogando pelo lado esquerdo. Samuel Lino vindo buscar jogo ali na altura do meio-campo. Ele inverte a jogada totalmente. Varela mata no peito. Busca ali um lençolzinho pra cima da marcação. Tenta na frente de novo com Carrascal. O passe foi muito esticado. Varela ainda insiste. Ganha a jogada. Bruno Henrique trabalha mais atrás para Jorginho. Ele faz o passe com o Lino na intermediária pelo lado esquerdo. Vai chegando o Flamengo. Opa, derrubaram ali o Alexandre. Não, a arbitragem manda o lance seguir. O Alexandre tinha ficado no chão. Ficou reclamando uma falta. E o Palmeiras vem pro contra-ataque. Andreas Pereira. Ele prende bola, trabalha pelo lado direito. Busca ali a marcação. Já o Flamengo tenta se reorganizar no seu setor defensivo. O Palmeiras trocando passes agora com Bruno Fux. Ele está dominando ali na linha defensiva da equipe palmeirense. Trabalhando agora na altura da intermediária pelo setor esquerdo com Murilo. Murilo busca o passe na frente, se estica todo por ali. O Pulgar faz a roubada de bola. O Flamengo tentava ligar um contra-ataque, mas não deu certo. Léo Pereira lá atrás é quem corta. A sobra vai ficar com o Alexandro. Ele bota no chão, joga na meiuca. De calcanhar, boa bola do Arrasca. A bola tentava chegar ali para o Bruno Henrique antes dele. Chega cortando pelo meio, briga também o Pulgar. Ele foi para a dividida ali pela meiuca, acabou derrubando o Rafael Veiga. Tem falta. Falta que favorece o Palmeiras. De olho na hora, galera! 18 horas 27 minutos. Se liga no tempo e no placar. 11 minutos de bola rolando no primeiro tempo. É a decisão da Copa Libertadores. E no Monumental de Lima, o placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras passou. Zero. Uma vez pra mim. Também zero. Rádio Nacional. E olha o Mengão, vem chegando com Samuel Lino, ele faz o passe pelo meio, Arrascaeta girou, bateu, a bola foi desviada, foi pela linha de fundo, escanteio, Marcelo Esmigo. Uma roubada de bola, Zogaib, o Flamengo chegou com perigo na cara do gol ali, Carrascal tentou, Samuel Lino, uma jogada ali interessante, Carrascal com o biquinho da chuteira ajeitou, mas ficou ali, tomou a falta ali, sobrou para ele ali uma canelada, ele pede a falta, gritou, vamos ver o que o juiz vai marcar, jogada perigosa do Flamengo. É, foi o Carrascal ali pelo meio, o Arrasca girando e batendo. O Carrascal queria uma falta, ele caiu, eles deram uma pisadinha ali meio que na canela dele, até pegou assim, meio no cantinho, diga lá, Raquel. Foi o Rafael Veiga que deu essa pisadinha no Carrascal. E acho que pintou um amarelinho, hein? Não sei se foi... Luciano, amarelo para o Rafael Veiga, mas daqui a pouco a gente confirma. E vem escanteio para o Mengão, é pelo lado esquerdo de novo, a cobrança do Arrasca. É o camisa 10 quem está por lá, 12 minutos e meio, ele partiu de perna direita na primeira trave, subiu, subiu o jogador do Palmeiras para cortar. Afasta o perigo dali, a sobra de bola vai ficar com o Flamengo, sai do gol lá o Rossi para jogar quase no meio campo, o goleiro do Flamengo. Ele busca o passe na profundidade, é lá pelo setor esquerda, Arrasca é quem tá por lá, o desvio de cabeça do jogador do Palmeiras não sai e a bola para nos pés de Samuel Lino, ele vem pro cruzamento direto nas mãos do Carlos Miguel, agradece o Bruno Henrique, tava lá dentro da área esperando por essa, babando Marcelo Esmigo. Tava prontinho ali, aguardando a bola, ele ali bonito de centroavante, fazendo aquele papel do 9, mas a bola veio muito baixa, ficou fácil pro goleiro do Palmeiras. Rafael Veiga, então é o amarelado, né, Raquel, confirmado esse cartão amarelo. Confirmado, cartão amarelo para o camisa 23 do Palmeiras, Rafael Veiga, Luciana. O árbitro deu sequência no lance, né? O Flamengo levou vantagem, conseguiu a finalização, o escanteio e na sequência ele foi lá e aplicou o cartão amarelo para o Veiga. Tenta sair o Flamengo, a bola nos pés agora do jogador que é o Pulgar. Está de costas para a marcação, ele gira, trabalha ali pela meiuca, faz ali o domínio, o Carrascal, volta na cabeça do grande círculo para Jorginho, mais atrás ainda com o Léo Pereira. Se organiza a equipe rubro-negra dentro do seu próprio campo com o Alexandro. Ele pisa na bola, trabalha mais atrás de novo. Léo Pereira, agora entre os zagueiros, aparecendo de novo o Jorginho. Ele tem ali à direita o Danilo, ele prefere pelo lado esquerdo o Léo Pereira. O Flamengo tem mais posse de bola até aqui. 68% de posse de bola para a equipe rubro-negra, que vem pela direita agora com Varela. Ele ultrapassa, está no meio de dois, tenta o passe na frente. A bola é boa, é para o Bruno Henrique, invadiu a área, mandou um balaço, ela subiu e foi pela linha de fundo. Foi lá na galera do Palmeiras, mas ele chegou entrando livrinho. Tinha espaço, muito espaço por ali. Marcelo Esmigo. Bruno Henrique recebeu uma bola açucarada ali, entrou de facão, Ele não costuma perder, chutou buscando o ângulo do goleiro palmeirense, ela vai por cima. Ele lamenta muito, Zogaibe, a melhor chance do Flamengo até aqui. Luciana, diga, Raquel. Flaco Lopes parece que tá com um probleminha ali no pé, ele tá mancando bastante no meio de campo. Vamos ver se ele vai chamar ali o técnico Abel e quem sabe pedir alguma substituição ou aquele gelinho mágico. É, Rodrigo Ricardo, o Flamengo chegando com perigo. É, o panorama mudou do jogo, o Flamengo agora é melhor do que o Palmeiras, conseguiu botar mais essa bola no chão, já teve duas chances esse chute agora do Bruno Henrique. Que o Bruno Henrique, muito nervoso, botou pra frente. Olha o Flamengo aí novamente. Olha o Arrasca no círculo central, ele vai avançando pela meiuca. Se movimenta lá na esquerda, Samulino recebeu no bico da grande área. Tenta o X1, Samuel Lino trouxe na perna direita, mandou a bomba! Cruzada, ela vai pela linha de fundo! A chegada de novo do Mengão, Samuel Lino! Ele fez a finta, trouxe na perna direita, o Marcelo Smigo! De novo, Zogaibe, Samuel Lino ali dentro da área, chamou para dançar o zagueiro, escolheu, passou o pé por cima da bola, botou aquele tapinha para o lado e disparou. Tirou ali perto da trave do goleiro palmeirense, que foi na bola, mas se ela tivesse ido dentro não pegava não. E o Flamengo já recupera de novo a posse de bola, passamos dos 15. O Flamengo teve duas oportunidades boas com esses 15 minutos de jogo. A equipe rubro-negra botando pressão para cima do Palmeiras. 16 agora no relógio, o Varela tentando a jogada ali pela meiuca. O passe encaixado, tentava na frente o Bruno Henrique, não chegou. O Jorginho de novo, agora sim, lançou novamente para o Bruno Henrique, mas foi muito esticada. Sai do gol o Carlos Miguel para fazer a defesa. E ele já tenta rapidinho, o Abel tá ali orientando na beira do campo os seus jogadores. O Carlos Miguel já saiu rapidinho pelo setor esquerdo. Piquerez é quem tem o domínio. Ele tenta avançar, vai levando. Tá na marcação, tá na cola por ali o Carrascal e também o Varela. Piquerez foi pro chão, parou, que tem falta. Pulgar derrubou e é falta que favorece o Palmeiras, Raquel Mota. Numa dividida de bola, Piquerez foi ao chão e o camisa 22 levantou já com aquela cara. E aí, juizão, vai marcar a falta não? Falta a favor do Palmeiras pelo lado esquerdo do seu ataque, Luciana. Vai para a cobrança a equipe palmeirense, 0 para o Palmeiras, 0 também para o Flamengo. Vamos chegando na marca dos 17 minutos do primeiro tempo. Rafael Veiga está lá, Rossi está ligado no gol. É bola parada para a equipe do Palmeiras. A chance na bola parada para o Verdão, que até agora não ameaçou o gol do Rossi. Na barreira está o Samuel Lino, um pouquinho mais atrás está o Arrascaeta. O Veiga fica ali reclamando da proximidade da barreira. Todo mundo se embolando ali na entrada da área. Vamos ver a batida. Vai autorizar o árbitro Dario Humberto Herrera. Tocou em dois toques, levou direto para o gol. Vai lá de soco, Rossi. Afasta o perigo dali. A sobra de bola vai ficar ainda com a equipe do Palmeiras, que recua. Recomeça tudo lá atrás na meia-lua da grande área com Carlos Miguel. Ele chama de novo ali pelo setor esquerdo. O Palmeiras acionando muito o setor esquerdo do seu ataque. O Flamengo briga pela posse de bola. Num lado para o outro, a briga fica agora ali pelo meio, mas a arbitragem está pegando uma falta. Uma falta que favorece a equipe do Flamengo. Arrasca foi por ali derrubado. É falta bem pertinho da linha divisória do campo. Tá lá a bola para cobrar o Pulgar. Todo mundo tenso nesse começo de jogo. Não tá dando onda para ninguém. Tá 0-0 o placar da Nacional. Vem com a gente, galera. É decisão da Libertadores. Nas ondas do rádio, o futebol tem mais emoção. Vai trabalhando bola a equipe rubro-negra. Léo Pereira é de ladinho. Ele chama por ali. Na verdade, era um agora sim, Léo Pereira. Na frente, o trabalho com o capitão Arrascaeta. De costas, ele volta novamente com o Léo Pereira. É de primeira lá na frente, tentou um passe de calcanhar. O Carrascal, a bola não chegou para o Bruno Henrique. Fez a defesa por lá o Carlos Miguel e já sai rapidinho pela meiuca da zaga. Vai pressionar o Arrasca. Carlos Miguel tem que dar um chutão para frente. Ele manda lá para o campo de ataque. Tem desvio do jogador do Palmeiras, mas a sobra para tranquila ali nos pés do Danilo. Danilo sai jogando pela direita com Varela. Tem um corredor ali para correr. Ele avança. Ultrapassa a linha divisória do campo. Se movimenta na frente o Carrascal para receber. Varela já se apresenta. A devolução é para ele da linha de fundo. O cruzamento para trás. Não tinha ninguém. Do Flamengo, Andréas Pereira chega para cortar. Ele afasta o perigo dali, já liga rapidinho o contra-ataque. É contra-ataque do Palmeiras. São três jogadores do Palmeiras. A bola vai passando. Não, chegou primeiro por lá o Danilo. Conseguiu botar ordem na casa. Ô, Marcelo Smigol. De novo o Mengão chegando pela direita, hein? Um corredor ali. ali para o Varela com Carrascal, uma jogada ali, um tocando bola para o outro, uma triangulação, chegou bem ali na linha de fundo, não aproveitou, mas tem uma avenida ali para o Varela avançar, hein, Zogai? E a bola está de novo com a equipe rubro-negra, próxima ao círculo central, trabalha com ela Léo Pereira. Ele bota na frente, agora levou uma chegada ali o jogador do Flamengo, o árbitro está mandando seguir, não está parando ali o lance para dar uma falta. Pegaram o Samuel Lino, pegaram o pé direito dele, está caído no gramado. Rodrigo Ricardo, e aí? O árbitro está ali dando aquela dura, porque jogo é pegado, é decisão de Libertadores. É, o jogo é pegado e eu acho que houve realmente ali um pisãozinho do jogador do Palmeiras, não para essas cambalhotas todas do Samuel Lino, tá? Eu acho que não é lance, falta comum no máximo, entendeu? Mas o árbitro está indo muito bem por enquanto, a gente tem falado disso, a arbitragem da Libertadores é outro nível, e tem essa tendência a deixar o jogo seguir, dar vantagem, não marca, entende que o esporte é um esporte de contato, futebol, que há questão dos corpos, então não é qualquer falta que a arbitragem marca. Agora foi empurrado ali o jogador do Flamengo, ganhou a jogada, a equipe do Palmeiras ficou caído pedindo falta, o árbitro mandou seguir, veio o Palmeiras pelo lado direito, bola com o Kelvin, ele vem pro levantamento dentro da área, vai passando por todo mundo, na cabeçada, ela quica no chão e vai pela linha de fundo, queria escanteio lá o Veiga, mas a arbitragem acho que tá dando apenas tiro de meta pro Flamengo, o Carrascal ficou reclamando de um empurrão, a jogada seguiu, hein, Raquel? Pois é, a jogada seguiu, Luciano, aquele lance, mas... Se eu fosse o árbitro no critério que ele tá usando, apitaria pênalti porque o jogador do Palmeiras deu um empurrãozinho no Carrascal e aí seria falta. Já tô até falando pênalti, Luciana. Será que eu tô prevendo a final? Bate na madeira. O Mengão vai saindo pelo lado direito com Varela. Ele busca a bola esticada na frente. Bruno Henrique tentou um toque de cabeça. Ela se perde pela linha de lado. De olho na hora, galera. 18 horas 37 minutos. Se liga no tempo e no placar. 21 minutos de bola rolando no primeiro tempo. É a decisão da Copa Libertadores da América. No Monumental de Lima. O placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras marcou. Zero. Uma vez Flamengo. Também zero. Sempre Flamengo. Rádio Nacional. Nas ondas do rádio futebol tem mais emoção, tá dando onda pra ninguém por aqui não, mas o Flamengo tenta sair de novo do seu campo de defesa, Jorginho trabalha atrás, Léo Pereira de primeira já acionou o Alexandro, ele invade o campo de ataque, faz abertura agora pro Lino, bota na frente, o Lino tenta botar velocidade, o Arrasca tentava o passe na frente, era pro BH, o corte foi feito, é a vez do Palmeiras tentar o contra-ataque, ultrapassa a linha divisória do campo, vai no carrinho por lá, se esforça o jogador do Flamengo, joga nas pernas do jogador do Palmeiras, ganha e vibra, vibra pra com a galera, é raça rubro-negra em campo, Marcelo Smigo. É isso, não pode deixar passar um palmo ali, um jogo truncado, um jogo pegado, jogo de final de Libertadores, jogadores se dando ali ao máximo, disputando cada palmo de grama em campo, Zogaio. 22 desse primeiro tempo, tá dando onda pra ninguém, o Flamengo tenta organizar o ataque já dentro do seu campo de defesa, ali na cabeça do grande círculo, tá com ela Léo Pereira, ele olha de um lado pro outro, tem o Varela na direita, ele prefere ali pelo meio o Danilo, passa primeiro pelo Danilo para chegar até o Varela, a Varela também ergue a cabeça, Pulgar se aproxima dele por ali, também Jorginho, a Varela prende bola, busca o passe na frente, é pro Bruno Henrique, dominou Bruno Henrique, a marcação do Gustavo Gomes, tem também a do Piquerez, a arbitragem tá pegando ali um toque de mão, um toque no braço do jogador, me parece do Bruno Henrique, né, a arbitragem apontando essa falta ali no campo de ataque do Flamengo, o árbitro agora vai lá conversar com o Abel, né, tá sempre nervoso o Abel, o que que ele tem aí o Abel Ferreira, o Raquel? Pois é, Luciana, desde o início do jogo o Abel Ferreira tá ali se estranhando com o árbitro, o auxiliar de arbitragem ali pelo lado direito do campo, né, o Fabel fazendo aquilo que sempre faz, né? Irritando a arbitragem, Zogai. É, mas tem que lembrar ele, né, RR, que não é arbitragem brasileira, não, né? A arbitragem da Libertadores é de três. Ele mesmo andou elogiando, inclusive, é, né? É verdade. Agora você viu que o árbitro ali falou, ó, deixa que eu que mando aqui, né? Bateu no peito. Fica na tua aí. É, manda ele ficar na dele. Faz teu trabalho aí que eu faço meu. Né? Não há motivo nenhum para essas reclamações todas, Júlio. Arbitragem muito bem, por enquanto, até o momento. Inclusive, o único lance discutível foi aquele empurrão sobre o Arrascal que ele deu a favor do Palmeiras. Então, ele não vai reclamar disso, né? Luciano, ele chega para lá, quem deu foi o quarto árbitro, o Maximiano Ramírez, o argentino. E o Flamengo trabalha a bola dentro do seu campo, ali pela direita, de novo Varela matando no peito, botando no terreiro. Ele trabalha agora com o Pulgar de primeira, tentou fazer ali o toque com o Arrascaeta, devolução do Arrasca, vai brigar também Bruno Henrique, tenta botar na frente, Gomes bota a cabeça nela, coloca pela linha de lado, é arremesso lateral pro Flamengo. E agora o Gustavo Gomes dá uma bronca geral ali na rapaziada toda do setor defensivo do Palmeiras. O Flamengo tem bola ali com o Varela, ele tentou arrumar pro Jorginho, Jorginho jogou na fogueira, foi no carrinho, agora o Arrascaeta, caiu o jogador do Palmeiras e aí tem falta e tem cartão amarelo, hein? Amarelou, deu ruim pro Arrasca, Marcelo Smigo. É, chegou com muita vontade ali para disputar uma bola, na verdade, três jogadores ali disputando a bola, acabou que o Arrascaeta não conseguiu puxar o freio, o carrinho veio com tudo, ele já levantou pedindo desculpa, mas atingiu um jogador do Palmeiras e aí o cartão amarelo ficou tranquilo. Agora um amarelo para cada lado. Tá equilibrado, o juiz tá bem demais, ô Gaia. Eu achei exagerado esse amarelo, sabia? Porque por mais que tenha sido um carrinho, você vê que o Arrascaeta, ele recolhe a perna. Ele encosta de joelho e aí tem aquelas cambalhotas todas lá do Vitor Roque. É claro, talvez o árbitro já tá fazendo de forma preventiva, né? Pra evitar que também que outros carrinhos aconteçam. Aí, se for por isso, vamos aguardar como será o tratamento para outros carrinhos ao longo do jogo. Mas, Rodrigo, a característica desse árbitro justamente é essa. Ele é um árbitro conhecido por dar muitos cartões amarelos. Só tem que tomar cuidado para não dar vermelho, né? Estragar o espetáculo aí de bobeira, né? Se for remerecido, tem que dar, mas de bobeira não, hein, seu juiz? Vamos manter aí tudo dentro dos conformes, tá tudo legal, o jogo tá bom. Arrasca, então, é amarelado. O Rafael Veiga também tem um amarelinho lá pro lado do Palmeiras e o Abel Ferreira tá louco ali. Tá louco na beira do campo, gritando e gritando muito. O Palmeiras tentando sair jogando pelo lado direito. Samuel Lino bloqueou. Arrasca, ganhou. Tá dentro da grande área, tenta a linha de fundo, vem por baixo. A marcação do Bruno Fux, só na bola, no carrinho, na bola, ele ganha e sai jogando pro Verdão. Tenta sair jogando pelo lado direito, o Flamengo já aperta de novo, já ganha mais uma vez, mas agora Raquel, a arbitragem parou e marcou. Raquel, não, perdão, Luciano. Eu acho que a irritação com o Abel não é nem é com a arbitragem, é com o seu time. O Palmeiras joga mal. O Palmeiras não tem uma saída de bola ruim, não consegue fazer também o contra-ataque, ou seja, está dando campo para o Flamengo, esperando talvez um lançamento para o Vitor Roque, a velocidade dele, mas isso também não está acontecendo. Então, a raiva dele é com o time dele e está descontando na arbitragem. Passamos dos 26, vamos chegando aos 27, é o primeiro tempo dessa grande decisão, valendo a Copa Libertadores, valendo um tetra pro Flamengo, um tetra pro Palmeiras. Quem será o primeiro tetra brasileiro a conquistar a América? A bola esticada ali no comando de ataque palmeirense, o Flamengo corta de cabeça, vem na recuperação bem demais, Jorginho, bota a bola no chão, toca pelo meio pra Carrascal, no meio de dois, ele faz o break por ali, prende bola, o Carrascal vai inverter tudo pelo lado direito, é pro comando do Varela, a Varela domina, chama pertinho dele ali, Pulgar mais uma vez trabalhando pela meiuca, Carrascal pisa na bola de um lado pro outro, entre dois jogadores, tentou dar uma canetinha ali, o Carrascal perdeu a jogada, vai ter que brigar, se esforçar por ali o Jorginho, o Flamengo ia perdendo bola, tem mais uma falta marcada ali a favor da equipe do Palmeiras, o árbitro assinalou, jogo brigado, deu mole ali o Carrascal agora, foi querer dar uma enfeitada, né? Não dá, né? No meio de três jogadores do Palmeiras, ele pisou na bola, puxou para um lado, pisou para o outro, e não é momento disso, nem é jogo para isso, Carrascal. Solta a bola, entrega para o coleguinha que estiver mais próximo, perdeu ali a bola, quase um contra-ataque do Palmeiras. Você ligado com a gente, você participa e manda o seu alô para 21 971 199966. 21 971 199966. Diz pra gente, tá por onde? Tá torcendo pra quem? Chega mais! Tem mais uma vez um jogador caído agora, é um jogador do Flamengo quem tá caído ali na meiuca, é mais uma falta assinalada. Os jogadores agora vão ficando na bronca ali com o árbitro do jogo, jogo pegado ali pelo meio. O Bruno Henrique ficou sentindo, queria também um amarelinho, hein, Smigo? É, o jogo deu uma subida agora na voltagem, ele realmente foi atingido ali, da mesma maneira, até um pouco mais violento do que a falta do Arrascaeta, que tomou o amarelo. O jogador do Palmeiras veio com tudo, não tirou o pé não, Zogaide. Sérgio Andrés Pereira deu quase uma tesourada ali no BH. É, seguindo, não seguiu o critério, né? O critério, o famoso critério. Ele não deu agora o cartão amarelo. Também talvez não esteja querendo distribuir tanto assim aos 28 desse primeiro tempo. Bola na frente pro Lino. A marcação do Andrés em cima dele. Ele conseguiu fazer o giro. Trabalhou pro Arrascaeta. São dois de novo. Fizeram um sanduba agora do Arrasca. É falta de novo. É falta pra cá, é falta pra lá. Ih, agora fechou o tempo ali. Tem mais um cartão amarelo. Me parece que é pro Eric Pulgar. acabou derrubando ali um jogador do Palmeiras, que está caído no gramado, o Fux. Aí o clima ficou tenso, hein, o RR? A gente tem que esperar as câmeras, né? Porque ao princípio era só uma falta comum ali do Fux sobre o Arrascaeta. Aí eu não sei se na sequência alguém pisou em cima do Fux, porque o Fux foi, logo na sequência foi pro chão, tava esmurrando o gramado. Estão vendo aqui o replay, ele continua, mas a gente não vê o lance de que gerou tanta dor ainda no Bruno Fux. Deve estar sendo revisado. Não sei se foi, ali estava próximo o Arrascaeta e o próprio chileno, nosso chileno Pulgar. Então, o Pulgar a gente sabe que é madeira firme, né? Eu acho que o árbitro viu, porque ele já foi levantando o cartão amarelo para o Eric Pulgar. Vamos ver se vai ter alguma revisão de lance, foi algum tipo de agressão. Está sentindo muito ali o Bruno Fux, né? A perna esquerda está caída no gramado, o jogo fica tenso, os jogadores ficam se estranhando ali na altura do meio campo, de olho na hora, galera! 18 horas 46 minutos, se liga no tempo, e no placar! 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. É a decisão da Libertadores da América. O placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras marcou 0. Uma vez Flamengo. Também 0. Rádio Nacional. Rádio Nacional. Vem da minha onda, galera. Tá caído lá o Bruno Fux ainda, estão pedindo cartão vermelho. Ele, com o Arrasca caído, ele foi ali chutando a bola em cima do Arrascaeta. Aí chegou o Pulgar para chutar a bola, chutou a canela do Fux. Ah, o negócio tá feio, hein? E o Fux tá sangrando ali, justamente onde foi atingido pela dividida ali, pelo chute do Pulgar, Luciano. Vamos ver se o VAR vai chamar. E o banco todo do Palmeiras está de pé por ali. Eu acho que o árbitro, como o árbitro estava muito perto no lance e imediatamente amarelou o Pulgar, eu acho que dificilmente ele vai mudar a sua opinião, mesmo sendo chamado para o VAR, né? É claro que está caído ainda o Fux lá. No meu entender, era lance para expulsão, porque me parecia que a jogada já tinha sido encerrada, o Arrascaeta estava no chão. E ele chutou o Fux na canela, né? E não à toa, tem uma marca lá de chuteiras na perna do Fux, que tá valorizando um pouco. Mas o Fux também chutou a bola nas partes baixas do Arrascaeta. Não, mas ele puxou a bola para seguir a jogada, né? Agora é isso, é essa compreensão que a gente não tem. Porque o lance congelado, parece que a jogada já tinha terminado. Mas pode ser que não. Pode ser que a jogada ainda estava na sequência e ele veio no calor da jogada. Sim, mas ele foi ali para tentar chutar a bola daquela... E aí acabou pegando no Fux, realmente pegou no Fux, na canela ali do Fux, a perna do Eric Pulgar. Ainda não está em jogo de volta, 32, o Fux já recebeu o atendimento, vai levantar, vai seguir o lance. Os jogadores do Palmeiras estão ali reclamando, já está de pé o Bruno Fux, ficou uma marquinha legal na canela dele, hein, Raquel? Pois é, ficou aquele vermelhão ali, a gente viu a entrada da equipe médica para dar um melhor trato ao corte na perna ali do Bruno Fux, mas ele já levanta xingando horrores e o Abel, claro, reclamando com a arbitragem, Luciano. Clima de decisão, tá pegando fogo no Monumental de Lima. A bola já tá rolando de novo lá atrás com o Rossi. Ele sai jogando pelo setor direito com o Varela. Varela busca o passe lá no campo de ataque. Bruno Henrique busca uma casquinha ali de cabeça. Ele fica no chão, briga também o Jorginho. Vai o Eric Pulgar também para fazer o corte. A bola tá viva na intermediária ali do campo de ataque do Flamengo. Não corta a equipe do Palmeiras, ela sobra de novo para a equipe rubro-negra nos pés de Alexandre. Ele recomeça tudo lá atrás com o jogador que é o Léo Pereira, recolhendo ali na cabeça do grande círculo, mais atrás para Danilo, de primeira de novo acionando agora na direita, Varela domina, chama para o jogo Eric Pulgar pelo lado esquerdo ali do setor defensivo de Galá, Raquel. Aproveitando que o jogo voltou, confirmando o cartão amarelo para o Pulgar amarelado. Dois amarelos para o Flamengo, um para o Palmeiras. Agora o Pulgar tem que, né, colocar as barbas de molho, porque ele é um volante, é um marcador nato, um jogador que às vezes entra com muito vigor nas jogadas, vai ter que maneirar. E ainda bem que foi o Pulgar, né? Porque se fosse o Plata, que está no banco, teria sido expulso. É, do jeito que anda a maré pro Plata, né? Plata tá fora, inclusive, do jogo por uma expulsão na semifinal da Copa Libertadores. O Flamengo tem a bola por ali com o Varela. Marcado, pressionado pelo Piquerez, a arbitragem pega uma falta em cima do jogador do Flamengo. Reclama o Piquerez, é posse de bola para a equipe rubro-negra. O nosso querido Plata, né, foi expulso no jogo contra o Racing, né, no empate em 0-0. Que o Flamengo garantiu a sua classificação. O Plata então fica de fora, né, dessa Copa Libertadores. Aliás, pegou dois jogos, né? O Plata vai ficar de fora também do próximo compromisso do Flamengo. Caso o Flamengo vença a Libertadores, seria a Recopa, né? Se perder, a próxima Libertadores da América. Bola lá pelo lado esquerdo, por baixo no carrinho, tira a equipe palmeirense. O Flamengo ainda briga, a bola fica pelo alto. É um bate-rebate de cabeça para lá, para cá. A sobra vai parar nos pés ali do jogador rubro-negro, que recua com Rossi. Vai tomar pressão lá do Vitor Roque. Ele sai jogando na esquerda pro Léo Pereira. Joga em cima da marcação o Léo Pereira. Sai jogando errado o Flamengo. Léo Pereira insiste no lance de peito. Ele consegue cortar. Bota pela linha de lado. Arremesso lateral que favorece a equipe palmeirense. 35. 10 para terminar o tempo regulamentar nessa primeira etapa. A decisão da Libertadores da América. Por enquanto, tá dando onda pra ninguém no Monumental de Lima. O Palmeiras tem a bola lá no campo defensivo. Tá com ela o jogador, que é o Murilo. Ele tenta o passe esticado na profundidade, é para ninguém. Palmeiras insistindo também muito nessas ligações diretas, né, o RR? É muito, não tá ligando nada com nada, né, por enquanto, não tá ligando nada com nada, mas de qualquer maneira essa paralisação pro lance do chute deu uma esfriada no próprio Flamengo, que era melhor, né, todos, também o Palmeiras também, deu uma esfriada no jogo essa, aquela paralisação, mas já vai voltar a aquecer, Luciano. Ficou caído agora no campo ali o jogador do Flamengo, que era o Carrascal. Vem contra-ataque da equipe do Palmeiras. Pela meia esquerda vai conduzindo o bola o Piquerez. Ele faz o break, trabalha com Veiga. Veiga busca inversão de jogada, é lá pelo setor direito. Mata no peito, coloca no chão por lá o jogador, que é o Alan. Ele troca mais passes mais atrás. O Palmeiras é todo o campo de ataque. Nesse momento, alugando o meio campo, Gustavo Gomes está no grande círculo. Chamando mais uma vez ali pelo setor esquerdo, Murilo. Abertura de novo com o Piquerez. Ele vai recuar, volta de novo para Murilo. O Flamengo tá todo fechadinho, não dá espaços. O Palmeiras tenta girar a bola de um lado para o outro. Gomes agora acionando lá na direita, mas o passe foi muito esticado, muito forte, não conseguiu o domínio. Kelvin recupera a posse de bola, a equipe do Flamengo. 36 e 40. Primeiro tempo, 0-0, RR. É, agora a gente teve uma nova imagem do lance do Pulgaço, do Fux. E saiu muito barato pro chileno, hein? Podia ter sido expulso de forma direta. Agradece aí, e aí ia deixar o Flamengo numa posição complicada. Mas o jogo deu uma esfriada depois desse lance, demorou a recomeçar. O Palmeiras tem muita dificuldade. É estranho, o Palmeiras joga com três zagueiros, mas tem dois meias, né? O Andrés Pereira e o próprio Rafael Veiga. Eles não fazem essa ligação. Então o Palmeiras tem que acertar justamente essa ligação da saída dos seus zagueiros, né, e contar ali com o Rafael Veiga e com o Andrés Pereira para melhorar essa qualidade. Agora o Flamengo, daqui a pouco, ele sentiu, né? Deu um baque psicológico, né? As pessoas ficam assustadas com a possibilidade de perder o Pulgar, mas o Pulgar continua em campo. Tem que ficar ligado, hein, Pulgar? Se liga, malandro! Bola ali pela meiuca, no círculo central, limpa a jogada, traz pela direita pro Varela. Ele trabalha pelo meio agora com o Jorginho. A marcação já veio por trás, chegou roubando. Jorginho foi no carrinho, derrubou e é mais um amarelinho, hein? Chegou chegando de novo o Jorginho. Flamengo vai ficando com seus jogadores todos pendurados. Marcelo Smigo. É, deu uma pane aí, o Flamengo estava muito bem na partida e agora, pô, se exasperando um pouco. Chegou ali o Jorginho, perdeu a bola, esticou o pé ali, fez a falta. Jogou o menino no chão, aí tomou um amarelo, nem discutiu. Ele sabe que fez a falta ali para parar a jogada. Já são três amarelados, o meio-campo do Flamengo está todo amarelado. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. São três amarelos para o Flamengo, um para o Palmeiras, Rafael Veiga. Agora o Abel senta ali no banco com seu assistente, está ali com o tablet, né, o Raquel? Está pensando ali o que ele pode fazer para dar um terror aí nesse meio campo do Flamengo, que tá amarelado, vai botar a pressão, hein? Pois é, tá organizando ali, pensando o que ele pode fazer, como é que ele pode organizar. Quem sabe aí na volta do intervalo, né, nesse segundo tempo, o técnico do Palmeiras faz ali alguma mudança, traz alguma novidade para ver se dá um sacode nesse time do Palmeiras, Luciano. Palmeiras que tenta a jogada esticada de novo lá na direita. Mais uma bola que não entra. Mais uma que vai pela linha de lado e arremesso. Está sentindo também o Bruno Henrique. Ficou ali com um probleminha ali na perna direita. Tá mancando um pouquinho o camisa número 27. O Flamengo tem a posse de bola na linha de zaga. Está invertendo tudo pelo lado direito. Felipe Luiz esticulando também bastante ali na beira do campo. Bola com Varela, ultrapassa a linha divisória do campo, faz um passe curtinho por ali com Carrascal, é de primeira para Pulgar. Pulgar devolve para ele. Ele faz o passe mais atrás, agora com Danilo. A esticada é na esquerda para Alexandro. Vem buscar jogo por ali, Samulino. Trabalhando de novo com Alexandro. De primeira ele tenta na frente para o Bruno Henrique. Ele buscava o domínio, a bola passa por ele, vai sobrar tranquila lá atrás com o goleiro Carlos Miguel. Fica tranquilão lá atrás do goleiro palmeirense de hoje. Olho na hora, galera! 18 horas e 55 minutos. Se liga no tempo e no placar. 40 minutos de bola rolando no primeiro tempo. É a decisão da Copa Libertadores da América no Monumental de Lima. O placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras matou. Zero. Uma vez Flamengo. Também zero. Tá dando onda pra ninguém. Por enquanto seguimos no 0-0. Nas ondas do Rádio Futebol tem mais emoção. A torcida do Palmeiras tá ali no lado direito das cabines de rádio do Monumental. A torcida do Flamengo do lado esquerdo. Parece que em maior número, né, o Rodrigo Ricardo? Lado sim. Atrás do gol, principalmente do Palmeiras, né? Tem menos gente do que atrás verdade. Do gol. Pela do coloração vermelha, a gente vê que tem mais flamenguistas no estádio do que palmeirense, que é natural, a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, né? A torcida do Palmeiras talvez seja a sexta, quarto lugar, talvez, atrás de Corinthians, São Paulo, né? É, do Vasco, talvez. Enfim, mas de qualquer modo o jogo caiu muito nesse finalzinho, né? O Palmeiras tem problemas no seu meio de campo. Eu acho que talvez o Abel venha com o Maurício, o Facundo, para tentar melhorar essa saída da defesa para o ataque, os seus meios não estão fazendo essa ligação. O Flamengo estava bem, mas depois do lance do... perdeu um pouco. Mas olha o Palmeiras aí, mano. Tem falta pela meia esquerda, tá lá na bola o Andreas Pereira, Rafael Veiga também. O Veiga quem vem de canhotinha na entrada da área, corta a zaga do Flamengo. Na sequência tenta sair o Samuel Lino. Ele limpou a jogada, fez a abertura na direita, o passe de primeira do Carrascal. É boa a bola pro Arrascaeta, ele escapa pelo lado direito. Prende bola por ali o Arrasca, são dois na marcação, botou na frente pro Lino, ele vai na linha de fundo, tentava o cruzamento. Consegue o corte a equipe palmeirense e aí tenta também ligar o contra-ataque, mas lá atrás tá ligado o Varela. Arrumou pro Pulgar, Pulgar de novo para Varela, Varela divide, a bola fica viva de um lado para o outro, vai sobrar mais uma vez para o Danilo, ele vem rasteirinho agora no passe, trabalhando mais uma vez com Carrascal para Pulgar, Pulgar recomeçando com Jorginho, Jorginho trabalhando na cabeça do grande círculo, 42, vai avançando para o campo de ataque, o jogador que é o Léo Pereira, o passe na frente para o Carrascal, linda bola de trivela, vai sair cara a cara, chega para cortar Piqueires! O Bruno Henrique ganhou do Carlos Miguel. O Piqueires chegou na hora certa. Ô, Marcelo Esmigo, certa pra eles, né? Errada pro Mengão. Muito, uma jogada muito perigosa. Uma enfiada de bola ali. O Bruno Henrique conseguiu ganhar do Carlos Miguel. Tá trabalhando, hein, o Carlos Miguel. É arremesso lateral para a equipe rubro-negra, que trabalha a bola pela meia esquerda. 43, bola ali pela meia esquerda. Tenta fazer o domínio, tenta fazer o giro ali o jogador rubro-negro, que era o Arrascaeta. A bola foi cortada, posta pela linha de lado, vai ter arremesso lateral. Palmeiras brigava por ela ali o Léo Pereira. É posse de bola para o Palmeiras, reta final desse primeiro tempo. Não está dando onda para ninguém. Vamos com o 0-0. Lembrando que se tivermos empate no jogo, temos prorrogação e aí se persistir o empate, vamos à decisão por pênaltis. É valendo tetra para um brasileiro da Copa Libertadores da América. Será o Mengão? Será o Palmeiras? Bola ali cortada mais uma vez pela linha lateral, é arremesso que favorece a equipe do Palmeiras na linha divisória do campo, tá com ela nas mãos o Piqueires. Se apresenta ali o Alan, ele volta lá atrás, é com o jogador que é o Murilo. Ele recomeça lá na linha de zaga com Gustavo Gomes, saindo com Bruno Fuchs, busca o passe passe de novo esticado, forte demais, na profundidade, vai sobrar lá pro Rossi, não acerta uma dessas aí, tá tentando o tempo todo. Quem fazia muito bem essa jogada no Palmeiras era o Everson, né? Faz falta também o goleiro. Faz falta, o Carlos Miguel demorou, inclusive, o Carlos Miguel entrar um pouco no ritmo do jogo, é um bom goleiro também, mas o Everson, além de estar mais, né, no esquema, digamos assim, é um jogador também que tem liderança, faz falta, também está lesionado, faz falta o Palmeiras. Agora tem que contar com quem está em campo e com quem está no banco, né? Não tem jeito, né? Mas eu acho que o Abel deve promover mudanças para o seu time no segundo tempo. Bola ali na linha de zaga, o Flamengo trabalhando pelo lado direito com Varela. Varela volta a jogada mais atrás, Danilo recuando ainda mais agora com o goleiro Rossi. Tenta chamar ali a equipe do Palmeiras para o seu campo de defesa, o Flamengo. E aí tenta escapar pela esquerda, Alexandre fez a ultrapassagem. Prende bola ali pelo setor esquerdo, a marcação chega firme e a bola se perde pela linha de lado. Reclama o Alexandre. Vamos ter aí, Luciana, 3 minutos de acréscimo. Vamos até 48, então, nesse primeiro tempo. Na dividida ali do Alan ou Alan, ou Raquel? Fala pra mim. Pois é, ele, a imprensa chamava de Alan. Mas ele gostou de dizer que era Alan. Então, fica bem o prazer do que você quiser chamar. Tá bom, eu gosto mais de Alan, assim, só mais Alan, fechadinho e tal. É porque tem um jogador do Flamengo que é Alan, né? É verdade. Mas não tem acento, mas né? Mas ele também não está relacionado, então pode ser qualquer um. É o Alan. Que é o do Palmeiras. Agora eu achei 3 minutos barato, hein? Cinquinho talvez ficasse mais justo. É, teve aquela paralisação ali pro atendimento do Fux, né? E o jogo segue, então, com mais 3 minutos. Vamos até 48. Já se passaram 45 e 40. O Palmeiras tentando chegar pelo lado esquerdo. O Vitor Roque dividindo com Varela. Já saiu a bola. O Vitor Roque deu um migué por ali, querendo manter a posse de bola. A arbitragem está dando ali o arremesso lateral. É lateral que favorece, a princípio, eu acho que favorece a equipe do Palmeiras, porque tocou de cabeça o Varela, né? Bola era do Palmeiras, mas já deu nas mãos do goleiro Rossi. 46. Ele prometeu até 48. Tem mais 2 minutinhos de bola para rolar. É nessa primeiro tempo da decisão da Libertadores. O Flamengo sai jogando com o Léo Pereira. Pelo miolo da zaga, quem aparece por ali é Eric Pulgar. Ele sai agora pela meia direita. Varela tem bem aberto ali, próximo à linha lateral, o jogador que é o Carrascal. Ele chama pela meiuca Jorginho. E Jorginho prende bola, pisa nela. A marcação do Andrés é à distância. Ele põe na frente pro Pulgar. Pulgar não teve o domínio. Perdeu bola ali no meiuca, o Pulgar. E o Palmeiras vem pro contra-ataque. É bola pra corrida ali do Vitor Roque. Bota o corpo na frente, o Danilo ganhou na primeira, perdeu na segunda, na sequência faz a falta, parou, é falta pro Palmeiras. Pegaram o Vitor Roque, Raquel Mota. Pois é, na dividida ali com o Danilo, o Danilo acabou errando um pouquinho ali a mão, acertou o Vitor Roque que foi ao chão. Falta perigosa a favor da equipe do Palmeiras, Luciana. Mais uma bola para, se não me engano, é a terceira ali por aquele setor que vai ter a equipe do Palmeiras para jogar lá para a entrada da área do Flamengo. 47. Vamos para a última volta do ponteiro nesse primeiro tempo. A falta é bem próxima à linha lateral. Os torcedores, né, estão nas montanhas, acompanhando o jogo das montanhas. Ingresso é caro, né? A galera dá seu jeitinho, né, para ver o jogo. É falta e Andrés Pereira tá na bola para fazer o cruzamento, todo mundo ligado lá dentro da grande área. O goleiro Rossi tá lá na pequena área, orientando ali a zaga do Flamengo. O Andrés Pereira conversa ali com o Rafael Veiga, vamos ver qual dos dois que vem para bater. São sempre os dois ali na bola parada. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Se estranhando lá dentro da área, os jogadores empurra, empurra daqui, empurra, empurra dali. Autorizada a cobrança da falta. Partiu ali para batida, o árbitro manda vir rápido essa cobrança. Quem vem na bola? Rafael Veiga na primeira trave. O corte foi feito na sobra, emendou de fora, a bola desvia, vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, a posse de bola me parece que é do Flamengo. Arbitragem, já passamos aí dos 48, o Piquerez queria o escanteio. A falta cobrada pelo Veiga, sobrou ali na entrada da área, a finalização veio desviada para ela, linha de fundo. Acho que ele, não sei se ele marcou escanteio, né, Raquel, ou marcou o tiro de meta. Olha, Luciana, tá parecendo que ele marcou no escanteio, mas já passou dos 3 minutos. Vamos aguardar aí para ver quem o árbitro vai definir. Ele prometeu o jogo até 48 nesse primeiro tempo. O Estádio Monumental de Lima recebendo pela segunda vez a decisão em jogo único. Quando ele aponta o centro, dá um intervalo de jogo. Final do primeiro tempo, o placar da Nacional ficou assim. 0 também zero. Final de primeiro tempo, não deu onda pra ninguém. Tá tudo igual no Monumental de Lima. E eu vou com eles, Marcelo Smigol e Raquel Mota. Palmeiras tentando encontrar seu primeiro gol. A gente vê o técnico Abel Ferreira tentando ver algumas mudanças ali com seu auxiliar, o Castanheira. Vamos ver o que aguarda para esse segundo tempo, o retorno da equipe. Amarelado no Palmeiras, por enquanto, só o camisa 23, Rafael Veiga. Mas o técnico tem algumas opções ali no banco de reservas, Luciana. O Giai, camisa 4. Aníbal Moreno, camisa 5. Jefté, camisa 6. Felipe Anderson, camisa 7. Bruno Rodrigues, com a camisa 11. Micael, com a camisa 13. Facundo Torres, com a camisa 17. Será que é ele que vem no segundo tempo para ser aquele herói impossível, Luciana? Vamos ver. Tem também a camisa 18, Maurício. 19, Ramon Sosa. 32, Emiliano Martinez. E o 43, Benedetti. Esses são os destaques, quem sabe uma mudança do técnico Abel Ferreira pro segundo tempo, jogais. Tá certo, Raquel Mota, Marcelo Smigol trazendo o Mengão. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, pelo menos até a primeira metade do primeiro tempo. Tinha mais volume, chegava até com um pouco mais de perigo na área. Depois daquela entrada do Pulgar em cima do Fux, que chegou a tirar sangue ali da canela do jogador do Palmeiras. A paralisação deu uma esfriada no jogo, deu uma esfriada no Flamengo também, que voltou essa segunda metade do primeiro tempo, caiu demais o espetáculo, ficou mais truncado, ficou com menos chances de gol, e o Flamengo deu uma murchada, realmente, vinha melhor, depois o Palmeiras conseguiu equilibrar, mas também sem grandes chances, né, de marcar o seu gol. O Flamengo vai para o intervalo com três atletas do meio-campo amarelados, o Jorginho, o Pulgar e o craque, o camisa 10, Arrascaeta. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer, se vai, né, fazer alguma mexida até para preservar esse meio-campo, que está praticamente todo amarelado, Zogaibe. Se ele quiser mexer, Felipe Luiz tem a sua disposição o jovem Matheus Cunha, tem o Emerson Royal para lateral, o Léo Ortiz, o zagueiro recuperado, o Ayrton Lucas pode entrar também, Everton Araújo, o jovem, tem o Saul, o Dela Cruz, mais marcador, Luiz Araújo, Michael, que não vem jogando, o Cebolinha, que vem pedindo passagem no ataque, Juninho e o Wallace An. Vamos ver o que ele faz nessa parada técnica aí para o segundo tempo, Zogaide. Valeu, valeu então, Marcelo Smigol trazendo tudo do Mengão, Raquel Mota acompanhando o Verdão também nesse intervalo de jogo. Por enquanto não tá dando onda pra ninguém, 0-0 é a decisão da Copa Libertadores, e quem vai analisar tudo o que rolou nesse primeiro tempo é ele, o comentarista ligado, carimba aí, Marrucho! Valeu, Luciana Zogaibe, 0 para Palmeiras, 0 para Flamengo, intervalo lá em Lima, nessa final da Libertadores, um jogo que começou muito nervoso, as duas equipes, obviamente, quem não estaria nervoso, jogando uma final de Libertadores da América, num estádio lotado, tanto, não está bem dividido, porque é mais flamenguista do que palmeirenses no estádio, mas enfim... começou muito nervoso o jogo, ninguém conseguia colocar essa bola no chão, construir jogadas. Isso durou até ali uns 7, 10 minutos. A partir dos 10 minutos, o Flamengo se acalmou mais e começou a ter as melhores oportunidades. Aliás, o Flamengo teve as melhores oportunidades para sair, pelo menos, vencedor desse primeiro tempo. Teve um chute do Bruno Henrique, teve uma boa jogada do Carrascal, que o Arrascaeta chutou e teve escanteio. Teve logo no início, aliás, ainda quando estava nesse momento nervoso, em que houve um cruzamento pela direita, furou todo mundo, mas o Arrascaeta não conseguiu dominar a bola e fazer a finalização. Enfim, o Flamengo empilhou algumas oportunidades. O Flamengo construiu jogadas, jogou nas suas características. Ofensivo, criando, empurrando o adversário para trás. O Palmeiras está jogando também no que costuma jogar, ou seja, apostando no contra-ataque, na velocidade do Vitor Roque, na sua dupla ao lado do Flaco, mas essas ligações diretas do Palmeiras, nenhuma delas deu certo, foram vários lançamentos, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, pelo meio, nenhum desses lançamentos para os seus atacantes deu certo, Então o Palmeiras correu o risco de sair esse primeiro tempo derrotado pelo Flamengo. E não seria injusto, porque o Flamengo foi o time que procurou mais. O Palmeiras só assustou o Flamengo em lances de bola parada, escanteios ou faltas em que o Palmeiras aproveitou para fazer aquele famoso chuveirinho. Aí, agora, o lance mais complicado do jogo aconteceu uma falta, primeiro, do Bruno Fux sobre o Arrascaeta. O Fux retomou a bola e, na sequência, o jogo já estava até parado, porque eu tive a impressão que o árbitro já tinha marcado a falta sobre o Arrascaeta. E aí veio o Pulgar, que é um ótimo jogador, esse volante chileno, e deu um chute na canela do Fux com a partida praticamente parada. O árbitro viu imediatamente o lance e amarelou o chileno. Na hora, a gente demorou um pouco aqui até ter uma opinião, porque não, a geração de imagens não está lá essas coisas, não. Então, eles demoraram a gerar o lance, mas eu acho que era lance passível de expulsão, o lance do Pulgar. Mas como o árbitro estava em cima do lance e amarelou quase que imediatamente, eu acho que não sei se o VAR chegou a chamar. Se chamou, ele não quis saber do VAR, valeu a decisão em campo do árbitro. Eu gosto disso também, porque errar faz parte, mas o árbitro não está ali, apitou com a sua primeira convicção, com a sua primeira impressão, e era um lance assim, era passível de expulsão? Era. Mas, assim, só ele revisando, talvez ele pudesse ter visto a gravidade do lance. E o jogo ficou parado um bom tempinho, né? O Bruno Fux caiu, ele tirou lá o meião, mostrou a marca da chuteira do Pulgar. Esse foi o lance, assim, que eu acho que vai gerar muita polêmica ainda, reclamando, pedindo a expulsão. O Abel, inclusive, né, ficou uma arara com o arbitragem, obviamente. Mas o árbitro não expulsou. E a gente até elogiava a arbitragem da Libertadores da América. Não temos, né, ao longo dessa competição, casos de erros crassos dos juízes. Pelo contrário, os juízes têm um critério. Qual é o critério? Deixar a bola jogar, dar a lei da vantagem. Isso não é qualquer falta. Ele entende que há realmente uma disputa física, que tem um contato. Até uns empurrões, às vezes eu acho que até isso tinha que ser levado até o extremo, porque até alguns empurrões eles deixam passar. Mas no caso do lance do Pulgar, talvez o árbitro tenha errado, talvez teria sido o cartão vermelho. Aí depois desse lance, o jogo deu uma esfriada. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda teve a melhor chance de marcar, já no finalzinho, um passe do Arrascaeta para o Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele entrou livre dentro da grande área. O Carlos Miguel saiu desesperado para cima dele. Ele deu um toquinho, tirou o Carlos Miguel do lance, mas aí teve cobertura. O Piqueires estava ligado, nada além disso. E não tivemos mais nada além disso. O jogo acabou terminando 0-0. Acho que o Palmeiras precisa fazer modificações, porque o Flamengo dominou a partida. Eu acho que o Flamengo precisa ter cuidado também com seus vários jogadores amarelados. Eu vejo aqui, tem o Eric Pulgar amarelado, que deveria ter sido expulso, saiu barato para ele. Tem o Jorginho amarelado e tem o Arrascaeta. Pelo lado do Palmeiras, apenas o Rafael Veiga foi amarelado aí pelo árbitro argentino Dario Humberto Herrera. Então, Felipe Luiz, não sei se vai querer fazer substituições. Acho difícil, eu entendo o lado do Felipe Luiz, mas vai correr risco, porque é um jogo bastante truncado. E agora estou vendo aqui um outro lance que me mostram, que é um lance do que o Rafael Veiga foi amarelado, o Carrascal sobre o Carrascal, e o Rafael Veiga foi apenas amarelado aqui. Nossa equipe aqui discordando, achando que o árbitro teve critério amarelar os dois, já que o lance foi parecido. Enfim, eu acho que são os riscos. Eu acho que o Palmeiras precisa melhorar e muito, senão vai ser derrotado pelo Flamengo com facilidade. Acho que talvez o Abel venha com novos meias. Acho que o Rafael Veiga não foi bem. Claro que é um jogador importante, é um dos poucos remanescentes do Palmeiras, campeão da Libertadores, mas acho que ele perde essa vaga aí para o Maurício, para o próprio Facundo Torres. Não me assustaria. E como ele está amarelado, não me assustaria nada que o Abel Ferreira sacasse ele aí nesse segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai ter essa certeza. E no Flamengo, eu não acho, o Felipe Luiz não é de mudar. Só vai mudar se alguém estiver sentindo. A gente não viu que alguém esteja sentindo alguma coisa física. No Palmeiras, o Flaco Lopes parecia estar sentindo, mas eu acho que foi só alguma coisa pontual, porque depois ele voltou a jogar. Então, o panorama é esse. Ou seja, foi um jogo tenso, não poderia ser diferente. Afinal, é uma final de Libertadores. Um jogo que o Flamengo, no primeiro tempo, as melhores oportunidades foram o Flamengo. Os times jogaram dentro das suas características, o Flamengo mais ofensivo, construindo as jogadas, o Palmeiras dando campo e a bola para o Flamengo, tentando, esperando o contra-ataque, mas essa tática do Abel não funcionou nenhuma vez. Não me lembro nenhum contra-ataque do Palmeiras nesse primeiro tempo que tenha dado certo. O Palmeiras só assustou com os escanteios e bolas paradas. Então, eu acho que o Palmeiras deve vir com substituições e o Felipe Luiz vai correr o risco. Porque realmente você não tem como tirar o Arrascaeta, tirar o Jorginho e o Pulgar. Se fosse para tirar alguém, eu tiraria o Pulgar, porque o Pulgar é um jogador que a gente sabe que é mais viril, a função dele existe mais combate, mais marcação. Então, eventualmente, ele pode acabar sendo expulso. E aí ele teria aí o Saúl, que eu acho um ótimo jogador, porque não é só o marcador, é um jogador que tem um passe, tem um lançamento. Tem um chute também de longo, de fora da área, como aqui a Luciana lembra. Pode ser uma mudança. Tem o Luiz Araújo também, mas aí se quiser ser mais ofensivo ainda e empurrar. Então, acho que não, acho que vai esperar, vai estudar um pouquinho para ver como é que vai voltar esse Palmeiras aí. É um jogo muito estudado, muito nervoso. Um jogo que teremos mais 45 minutos. E lembrar que se a igualdade persistir no placar, nós vamos ter a famigerada prorrogação de mais 30 minutos. E se o empate persistir novamente, teremos, enfim, a disputa de pênaltis aí, o teste para cardíacos, como gostam de brincar os médicos e também os comentaristas esportivos. Dito isso, daqui a pouco vamos ter o retorno do jogo, jogo do intervalo, e foi mais ou menos aí o panorama desse primeiro tempo, né? Um jogo muito nervoso, o Flamengo teve as melhores oportunidades, mas não soube aproveitar. Mas o Flamengo pode dizer que até saiu no lucro, já que não teve o Eric Pulgar expulso num lance bobo, num lance lá no meio de campo. E eu me admiro o Pulgar, um jogador experiente, enfim, né? Talvez é isso aí, né? O nervosismo. E teve alguns lances, por exemplo, aquele chute do Bruno Henrique, teve um chute que, se ele tivesse mais calmo, dificilmente ele teria perdido. Também teve um lance do Samuel Lino bonito, agora que estou me lembrando aqui, que ele sambou ali para cima da marcação, tirou demais do goleiro e acabou jogando para fora. E o Palmeiras, eu acho que a única jogada foi uma cabeçada aí do Vitor Roque, num cruzamento pelo lado esquerdo. E foi só o que o Palmeiras fez. O Flamengo foi mais time, mas não concluiu, né? Ou seja, talvez pelo nervosismo, não teve essa calma, né, para conseguir essa bola para dentro. E quando parecia que a bola ia entrar, teve o Piquerez cobrindo, que essa sim, um belo passe do Carrascal, aliás. Eu falei Arrascaeta, mas foi o Carrascal que deu um bonito passe pro Bruno Henrique, invadiu dentro da grande área, tirou o goleiro Carlos Miguel, mas houve a cobertura aí do Piquerez, e esse foi o melhor lance do jogo. 0-0, e quem vai voltar para daqui a pouco dar sequência na transmissão de Palmeiras e Flamengo? Vem na minha onda, galera. Tá dando onda pra ninguém lá no Monumental de Lima. Seguimos no 0-0. Sem gols no primeiro tempo. Um jogo tenso, um jogo pegado. Um jogo de 3 cartões amarelos pro lado do Flamengo, 1 cartão amarelo pro lado do Palmeiras. A galera no Monumental de Lima é maioria rubro-negra, torcida do Palmeiras, atrás do gol, né? Tem um espaço ali um pouco mais vazio, mas o Monumental de Lima e está bem cheio, bem lotado para essa decisão. O Flamengo tem ali no banco de reservas o Saúl, volta ali com o Colete, volta também o De La Cruz, o Ayrton Lucas. A princípio, não deve fazer alteração nesse intervalo de jogo. O técnico Felipe Luiz, é muito característica dele também mexer no intervalo, não. Vai mexer provavelmente no decorrer da segunda etapa. O Palmeiras também já está ali voltando lá do túnel para começar então o segundo tempo. São 19 horas 20 minutos. Começou com um atraso de 15 minutos o jogo por conta de um atraso também na chegada do ônibus do Palmeiras, o que acabou fazendo com que a partida começasse 15 minutos com atraso de 15 minutos. O jogo estava marcado para as 18 horas, começou às 18h15. Nesse momento estamos ainda no intervalo de jogo. Os times já vão ali voltando. Um jogo que foi tenso, pegado no primeiro tempo. E agora a expectativa para a segunda etapa. Se mantivermos o empate no segundo tempo, teremos prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Caso o empate permaneça, aí sim a decisão será por pênaltis. Nesse momento, o torcedor do Palmeiras agita bandeiras alviverdes, enquanto a torcida do Flamengo também agitando as bandeiras rubro-negras. Os times vão voltando a campo, aparentemente sem mexida, né, Marcelo Smigol? Aparentemente ninguém mexeu, eu vou te confirmar já já, mas os dois times já em campo. Léo Pereira conversando ali com o Pulgar, orientando o time, e o Pulgar com o amarelo mesmo. A gente sabe que ele é um jogador mais combativo ali, ele tem que marcar a função primordial dele. Volta para campo, vai, volta para o segundo tempo, jogar. A bola vai rolar então para a segunda etapa. A saída é do Palmeiras, diga Raquel. Pelo Palmeiras, sem mudanças. Ninguém mexeu então. Vamos então para o segundo tempo. Mais 45 minutos para a gente saber quem é que vai conquistar a glória eterna. Tá autorizado. O Palmeiras vai dar o pontapé inicial. Bola rolando, tá valendo. Galera, bola rolando no Monumental de Lima. O Palmeiras já saiu jogando e já tentando uma bola esticada lá na entrada da área. Cortou por lá, a zaga rubro-negra. Ela sobra agora lá atrás com o goleiro Carlos Miguel. Ele também espana dali. A bola fica na divisória ali do gramado. Vai brigando pelo alto a equipe do Flamengo. A Arrascaeta brigou também, ganhou o Mengão. Bola virada agora lá pelo setor direito. Varela tenta escapar. Ele para, prende, faz abertura agora na frente para Carrascal. Ele está pressionado pela marcação, conseguiu fazer bem o giro. Se livrou da marcação, Carrascal vem pro cruzamento na segunda trave, chega cortando a zaga antes que ela chegasse pro Lino. Tava ali esperando o Lino essa bola, tava papando na área, Marcelo Smigol. Menos de um minuto de jogo nesse segundo tempo, o Flamengo chega com perigo na área do Palmeiras. Carrascal vai levando todo mundo, fez ali a jogada, cruzou na área. Quase que chega o zagueiro do Palmeiras, tirou. Carrascal jogou lá dentro, não tinha ninguém para conferir, Zogaide. E o Kelvin foi quem chegou ali rasgando e depois na sequência ele ficou caído ali no gramado, sentindo qualquer coisa ali, um choque na cabeça no lance anterior. É escanteio pro Mengão, é escanteio, Carrascal tá na bola, ele vem na perna direita, jogou a meia altura, corta a zaga do Palmeiras, sobrou na entrada da área, emendou Pulgar, corta de novo a zaga do Palmeiras. E ela vai sobrando lá atrás, vai na correria por lá, o Varela recuando com o goleiro Rossi, vai pressionar o Vitor Roque. Rossi com os pés, tenta ligar também de forma direta lá pelo lado esquerdo. A posse de bola de novo é do Flamengo, dominando tudo lá atrás. Rossi sai jogando com o Jorginho. Flamengo tem a posse de bola de novo nesse segundo tempo, vai dominando as ações nesse comecinho do segundo tempo. A bola na intermediária ali do campo defensivo, Jorginho é quem tá com ela, ele prende, sai de lado por ali com Danilo, trabalhando de lado também com seu companheiro de zaga que é Léo Pereira, agora pela meia esquerda ali da zaga do Flamengo. Ele faz a devolução para Danilo. Na meia direita o zagueirão levanta a cabeça, busca o passe na linha que divide o campo pro Varela, ele recuou, é meio na fogueira. Danilo trabalha na cabeça do grande círculo por lá com o Pulgar, tem que botar mais atrás de novo para Léo Pereira. O Flamengo prende bola ali no campo de defesa, pede aproximação ali Léo Pereira, sai pela esquerda com Alexandro, ele vai recuar voltando lá na meia lua da área, trabalhando para Danilo. Danilo vai conduzindo o Flamengo ainda na intermediária do campo de defesa, ele prende, faz o passe de lado, tá por ali Jorginho, recua bola de novo. O Flamengo fica tricotando ali dentro do seu próprio campo, tentando atrair a marcação palmeirense. Com a bola de novo, o Jorginho. Ele prende. Está próximo dele ali o Pulgar. Ele para, prende, olha de um lado para o outro. Vem buscar jogo também ali no, na linha divisória do campo, o Arrascaeta. Ele prefere voltar mais atrás para Léo Pereira. Sai jogando agora com o Alexandro. Na esquerda tem também o Lino. De primeira botou na frente para o Bruno Henrique. Ele tentava também o passe de primeira. O corte foi feito. E aí o Palmeiras tentou ligar de novo ali o contra-ataque. Ficou caído o Léo Pereira. Já vai se levantando por lá. O árbitro fala, vambora, bora jogar, bora jogar. Tá de pé Léo Pereira. A bola tá na intermediária do campo defensivo da equipe rubro-negra. Nos pés de Eric Pulgar. O chileno toca de lado para Danilo. Se livra da marcação por ali o Danilo. Trabalha no meio com o Jorginho. De primeira ele faz o lançamento. É pro Carrascal. Vem na cobertura. Vem na cobertura para tirar o zagueiro do Palmeiras. A sobra fica ainda na altura do grande círculo. Pulgar dá um chutão. Bota ela lá para trás. É pro domínio do Rossi. Tá jogando fora da área. O goleiro do Flamengo. Ele busca abertura na direita para Varela. A Varela recebe. Tenta a tabelinha. Pro Arrascaeta. Bola boa. Varela dispara pelo lado direito. Piquerez está com ele. Varela prende. Para. Faz a jogada mais atrás. Arrascaeta vem pro cruzamento. Bola lá cortada. Na verdade é o Carrascal ali no cruzamento. Bola cortada pela zaga do Palmeiras e sai o Palmeiras. Vai levando pro campo de ataque. A bola é boa pelo meio. Fez o domínio flaco. A abertura é lá pelo lado esquerdo. O Vitor Roque tá na entrada da área. Vem no carrinho. Chega Danilo cortando. A sobra ainda é palmeirense. A abertura é no bico da grande área. É com o Alan. Ele se livra da primeira marcação. Trouxe na perna canhota. Tentou a finalização na sobra. Flaco. Ela explode na zaga do Flamengo. Corta a equipe rubro-negra. E aí na tentativa de sair jogando, fica sentindo por lá o Samuel Lino. É falta que favorece o Flamengo. Chegou chegando na pressão agora o Palmeiras, hein, ô Raquel? Pois é, Luciano, um contra-ataque ali, a equipe do Palmeiras. Aliás, é outro Palmeiras nesse segundo tempo, Luciana. Numa jogada ali entre o Samuel Lino e o Kevin, o Samuel Lino subiu ali um pouquinho o pé. Jogada duvidosa ali, mas o árbitro não chamou ninguém, não deu amarelo pra ninguém. E o Palmeiras tá assustando, dando aquele ufa na zaga rubro-negra, Luciano. E agora tá caído também o Léo Pereira, né? Tá sentindo ali algum problema o zagueiro do Flamengo. O árbitro chega perto dele. A torcida do Palmeiras se agita. Agora foi um deusinho nos acuda ali na zaga do Flamengo, hein, ô Smigol? É, o Palmeiras chegou chegando ali, deu uma abafa no Flamengo. Troca de passe na frente da área. O Samuel Lino, que você sabe joga lá na frente, veio com tudo pra tirar a bola ali e conseguiu. Meio que na trombada ali, sobrou pros dois, mas segue o jogo, jogar. Bola esticada é pro Bruno Henrique. Ele vai ganhar, vai chegar na linha de fundo. Fez o break ali pra cima da marcação. Tenta de novo a chegada. Bruno Fux foi com ele. Só protegeu, ela se perde pela linha de fundo. É tiro de meta pra equipe do Palmeiras. Primeiros 5 minutos do segundo tempo. Começa melhor a segunda etapa, RR. Ah, mais animada, né? A gente tem pelo menos o Palmeiras atacando. Até então a gente não conseguiu ver nenhuma vez o Palmeiras atacando no primeiro tempo. É, me parece que a marcação do Palmeiras está mais encaixada, conseguiu se encaixar melhor nesse segundo tempo. Mas a gente sabe que marcação é difícil você sustentá-la durante muito tempo. Olha o Flamengo. E olha o erro do Palmeiras na saída de bola, bola para o Arrascaeta, vai marcar, chega no carrinho Gustavo Gomes para fazer o corte. O Murilo ia dando um presente para o Flamengo. Saiu jogando errado o Murilo, Bruno Henrique foi esperto, roubou, tocou pro Arrasca. Na hora da finalização, Gustavo Gomes salva o Verdão. Ô, Marcelo Esmigo! Bruno Henrique ligado ali na marcação, sob pressão na saída do Palmeiras, achou a Arrascaeta, finalizou quase o primeiro gol do jogo. Flamengo chegou chegando, Zogaiba. É escanteio pelo lado direito agora para a equipe rubro-negra, todo mundo se embolando lá na área. Carrascal partiu de perna direita, jogou no miolo, corta a zaga. A sobra para ali no peito do Eric Pulgar, que recomeça na cabeça do grande círculo. Trabalhando jogada a equipe do Flamengo, de novo Pulgar, ele espeta na frente, tenta ganhar ali. Pelo lado esquerdo, o Léo Pereira acaba perdendo bola, que se vai pela linha de lado em arremesso lateral, que favorece a equipe do Palmeiras. 7 minutos do segundo tempo, já tivemos chance de um lado, já tivemos chance do outro, e o Gustavo Gomes ficou ali sentindo, o capitão do Palmeiras. Um lance que poderia ser assim, e a gente revê, né? Aquela jogada lá de 21, um erro da zaga do Palmeiras. Né? Foi muito parecida, né? Até a Raquel falar, lá Andréia, né? Essa hesitada do Murilo, o Murilo que passou por um tempo também por uma lesão, e o Flamengo faltou aproveitar, né? Mas o Gustavo Gomes chegou bem na cobertura. E agora vem o Vitor Roque ali para o ataque. A zaga do Flamengo se embola, mas ainda assim consegue dominar por lá. E ela fica com o goleiro Rossi. Tá tenso o jogo, é decisão da Libertadores. Tá valendo tetra. Será para o Flamengo, será para o Palmeiras. Já passamos dos 8 minutos desse segundo tempo. O Rossi tem a bola nas mãos por ali. Ele prende, demora um pouco para fazer a reposição. Agora sim ele vai colocando ela no chão e com o pé direito despacha para o campo de ataque. Briga no alto, Bruno Henrique conseguiu uma casquinha. Faz o domínio, Lino. Bola ali pela meiuca. Carrasca vai recebendo pelo lado esquerdo. Botou na frente, Samuel Lino. Vem para a finta, dentro da área, por uma cruzada, chega de cabeça para cortar a zaga do Palmeiras, insiste o Mengão de novo, vai brigando Samuel Lino, vem a Arrascaeta para dominar com a pontinha da chuteira, trabalhou para Jorginho, o Mengão é todo o campo de ataque, aluga meio campo a equipe rubro-negra, vem pelo lado esquerdo agora com o Léo Pereira, ele buscava o passe na frente, deu errado, a bola chega ali para o jogador do Palmeiras cortar, é Piquerez quem tenta avançar, ficou caído no gramado, o Léo Pereira está sentindo um problema ali no rosto, o zagueiro do Flamengo, o Palmeiras recua, recomeça a jogada na linha de zaga, Piquerez de novo com ela, mais uma vez vai buscando o passe na profundidade lá atrás de cabeça, faz o domínio Danilo, ele sai jogando com Varela, Varela disputa, fica no chão, parou, parou, tem falta, falta que favorece a equipe do Flamengo, o jogo segue tenso, aos 9 minutos do segundo tempo, é a decisão da Copa Libertadores da América, amanhã tem mais, amanhã tem Brasileirão, Brasileirão que ainda não está decidido, aliás, né, Rodrigo Ricardo, Flamengo e Palmeiras disputando também esse título, assim como também o Cruzeiro, vão voltar da Libertadores com compromisso. Vai dar para festejar? É, vamos ver, né? Eu acho que assim tem um componente emocional. A gente tá falando aqui de emocional. É, pro Palmeiras vai ser mais doído a derrota, porque o Flamengo tá com esse Campeonato Brasileiro com as duas mãos. Então, se o Palmeiras não ganhar, eu acho que vai ser um ano perdido. Já o Flamengo ainda tem um brasileiro para conquistar, mas eu acho que o Palmeiras não ganha mais esse Brasileirão. Amanhã tem Corinthians e Botafogo, jogo que você vai acompanhar também aqui na Rádio Nacional a partir de 3:30 PM. A transmissão começa. Corinthians e Botafogo, jogo ainda válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Por aqui o Mengão busca o ataque, bola na frente pro Arrasca. Ele tenta se livrar da marcação, botou na frente. Piquerez chegou dividindo, botou o Arrasca no chão, hein, ô Smigo? Arrasca ia com tudo, driblou o Piquerez, deu um tapa para ir pra corrida. Piquerez não pensou duas vezes e derrubou a Arrasca, fez a falta, aquela falta defensiva, porque na corrida não pegava mais, ô Gaio. E amarelou, Luciano, amarelou pro camisa 22 do Palmeiras, Piquerez por essa entrada no camisa 10 do Brunegro, Arrascaeta. Matou o contra-ataque ali do Flamengo, Piquerez, então o segundo amarelinho do Palmeiras, Rafael Veiga e Piquerez. Tem cartão amarelo e é falta, agora é bola parada para o Flamengo, é pelo lado direito, tá lá na bola o Carrascal, vai todo mundo para a área, a zaga do Palmeiras ligada, o Piquerez já no amarelinho dele, vamos ter bola aérea agora. Artilharia aérea do Flamengo. Lá pelo lado direito, o Carrascal está concentrado. Ele respira fundo, olha fixo para a bola. Apenas um jogador do Palmeiras na barreira. Partiu de perna direita, lance cruzado. Saiu mal, Carlos Miguel. A bola fica viva, Carlos Miguel faz a defesa. E os jogadores do Flamengo ficaram reclamando de um toque de mão ali dentro da grande área. O árbitro manda o lance seguir. E vai para a disputa por lá o Varela. Ele bota a bola no chão, vai recuando, jogada lá atrás. Uma bola ali dentro da área. A área ficou viva, o Flamengo teve a chance, ficou também pedindo toque de mão, Marcelo Esmigo, haja coração, Esmigo! Carrascal jogou lá dentro do tumulto, o goleiro rebateu, o Flamengo conseguiu finalizar, a bola ficou pererecando, foi um Deus nos acuda na área do Palmeiras, jogado. E vem de novo o Mengão, agora pela esquerda, se livrou bem da marcação, Bruno Henrique tá pedindo na frente, Arrasca, Bruno Henrique levou na linha de fundo, tentou cruzamento, Gustavo Gomes de novo vem na bola no carrinho, bota pela linha de fundo, é escanteio pro Mengão e o Bruno Henrique tá pedindo o apoio da galera, Marcelo Esmigo. Gustavo Gomes fazendo um milagre ali, tirando bola de tudo quanto é jeito, Bruno Henrique na linha de fundo ia botar essa bola dentro da área, conseguiu o escanteio, bola de novo na área do Palmeiras. Carrascal de novo na bola, agora é pelo lado esquerdo, vem pra cobrança do escanteio. Ele ameaça, chega pertinho dele por ali também o Bruno Henrique. Carrascal de novo, a refogada, vai chover na área do Verdão. Autorizado o Carrascal, na perna direita ele vem pro levantamento no miolo. Tentava o desvio por lá, a bola é cortada. O Flamengo ainda tem o rebote, a sobra de bola na cabeça do grande círculo fica pro domínio do Varela. Ele já olhou lá pra dentro da área, vem de novo no levantamento. Tentou o Bruno Henrique no alto, o corte foi feito pela zaga do Palmeiras. Insiste Alexandre, corta mais uma de lá, Gustavo Gomes. E dá uma bicuda pro alto, a bola tá viva. Alan tenta recuperar, mas a arbitragem já tá parando, né? Tá marcando ali um lance de impedimento, me parece, no ataque do Flamengo. Para o jogo por lá o árbitro. E na falta perigosa lá do jogador do Flamengo, Carrascal, ficou todo mundo pedindo toque de mão por lá, mas sei não, hein? E aí, RR? É, teve um bate na mão, mas eu acho que não estava com a mão naquela mão esticada, né? Ampliando o próprio corpo. Acho que jogada normal, mas foi um lance de perigo pro Flamengo. É a vez do Palmeiras agora se organizar e vir para o campo de ataque. É pelo lado esquerdo, é quem tenta disparar, busca inversão de jogada. Inverte tudo na direita para Kelvin. Kelvin trabalhando por ali com o Alan. Alan vai ali para a dividida, perdeu para o Lino, mas ganhou de novo. Botou na frente, invadiu a área, olha o toque para trás. Corta de cabeça a zaga do Flamengo. E tira por lá e agora quem tenta sair e disparar também no contra-ataque é o Samuel Lino. É, já divide com ele e o Kelvin, se estranham os dois por ali. A bola tá pela linha de lado, é posse de bola para a equipe do Flamengo. O árbitro chamou na xixa ali o Samuel Lino, que ele ia se estranhando com o Kelvin, né, o Marcelo Smigol? Se estranhou ali, saíram um empurrando o outro. Samuel Lino ainda deu um migué ali, falou com o juiz, bateu na mão do juiz, mas o juiz chamou, vem aqui e deu um sossega pra ele, um sossega, ó, fica calmo aí, filho, quem manda aqui sou eu. De olho na hora, galera! 19 horas 36 minutinhos, se liga no tempo e no placar. 14 minutos de bola rolando no segundo tempo. É a decisão da Copa Libertadores da América. E o placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras matou. Zero. Uma vez Flamengo. Também zero. Rádio Nacional. Vem na minha onda, galera. Por enquanto não tá dando onda pra ninguém, 0-0. O Mengão tem a posse de bola de novo ali dentro do seu próprio campo. Tem mais posse, né, o RR? Vão chegando já na marca dos 15, tem mais posse, teve chance. O Palmeiras também teve as suas, mas quem tá melhor aí nesse segundo tempo? Acho o jogo mais equilibrado nesse segundo tempo. Acho que o Palmeiras arrisca um pouco mais e naturalmente se expõe. Agora, o Flamengo teve aquela grande chance com o erro do Danilo que não aproveitou, né? Mas o jogo tá equilibrado. Erro do Murilo, né? Murilo que Murilo ia dando uma bola ali pro Flamengo. Agora tá caído o Veiga, também tá ali numa entrada ali, numa chegada do jogador do Flamengo. De novo ali pelo meio campo. Jogo muito brigado ali naquele setor. Rafael Veiga sentindo bastante ali uma entrada na perna direita. Chegou com ele disputando o Carrascal. E a arbitragem deu falta, mas sem cartão amarelo nesse momento. 15 minutos, o Palmeiras tenta uma bola longa, esticada, Rossi sai do gol, vai lá para fazer a defesa, brincando ali, disputando com Flaco Lopes, ele sai dominando a jogada ali pela meiuca com Jorginho invertendo bola para Varela, o Flamengo dentro do campo, o Flamengo tem 6 finalizações, nenhuma em gol, o Palmeiras 4 também, nenhuma em gol, os goleiros pouco trabalharam, na verdade não trabalharam ainda nesse jogo, bola esticada na frente, é boa jogada pro Lino, ele vai para a linha de fundo, encara a marcação, traz na perna direita, prefere o toque um pouquinho mais atrás, Alexandro vem pro cruzamento dentro da área, o toque de cabeça vai pela linha de fundo. Carrascal lá dentro da área tentando a jogada de cabeça, apenas tiro de meta, Marcelo Smigol. Jogada começou ali, era a chance do Samuel Lino, ele que geralmente vai para dentro, retornou com a bola, lançamento na cabeça do Carrascal, cabeceou longe do gol. Continua sem ninguém finalizar em gol, as jogadas estão até acontecendo, mas dentro da meta dos goleiros, nada ainda, Zogaibe. É, já vamos passando aí dos 16, né? Será que podemos ver aí em breve logo uma mexida aí por parte do Felipe Luiz, do Abel Ferreira? Por hora, ninguém, né? Ninguém ainda. É, ali se movimentando no banco de reservas, RR. É um jogo de xadrez também, porque uma possibilidade de empate no tempo normal, teremos ainda mais 30 minutos. Então, os treinadores estão guardando essas substituições com muito carinho. Olha o Flamengo. Olha o Flamengo, Bruno Henrique arrumou para o Carrascal, já corre pelo meio, Arrascaeta, o passe é para ele. Buscou a finta, linda jogada, arrumou de novo para o Carrascal. Perdeu um pouquinho o ângulo e trabalha mais atrás. Samuel Lino pisa na bola, arruma pelo meio, agora com o Jorginho. Viu bem a chegada do Varela, é lá pelo bico da grande área, lá pelo setor direito. Varela prende, mais atrás para o Pulgar, de primeira pelo meio, Jorginho botou na frente dentro da área, Varela. Acabou não chegando na bola, chegou primeiro que ele, o corte. A bola vai pela linha de lado, vai ter arremesso lateral, Flamengo vai se mantendo no campo de ataque, o jogo é tenso, valendo a decisão da Copa Libertadores da América, valendo a glória eterna, valendo o tetracampeonato para as duas equipes. É arremesso lateral pro Flamengo, é lá pelo setor direito, tá arrumando a chuteira ali o Murilo, mas tá ruim de arrumar essa chuteira, hein? Ficou muito apertada, vai ter que desamarrar, tirar, bota de novo, tá ali dando o nozinho na chuteira, o Murilo, e o Varela tá com a mão nas cadeiras ali esperando para fazer a reposição. É pelo lado direito do comando de ataque do Flamengo. O Varela com a bola nas mãos para botar ela em jogo de novo. Ele trabalha a jogada ali pela linha de fundo com o Carrascal. Tenta fazer o domínio, marcação é firme. Ele busca o giro, joga nas pernas do jogador do Palmeiras. Vem para disputar Gustavo Gomes, dá um chutão. Bota a bola pela linha de lado, mas a arbitragem está pegando uma falta ali. Na disputa de bola do Bruno Henrique com o Gustavo Gomes, a arbitragem pega a falta, o Bruno Henrique disse que nem encostou nele, que ele pulou. Era uma chegada ali pela linha de fundo do Flamengo, hein, ô Smigo? E é verdade, né? Ele nem encosta na bola. O zagueiro não vem tirando, ainda sobrou um pé ali no tronco dele. Bruno Henrique falou, professor, não encostei, nem encostei. E o replay mostrou que ele nem toca na bola. É, não tocou na bola e nem no Gustavo Gomes, que se atirou ali no gramado, ganhou a falta e vai vir mexida no Flamengo, hein, ô Marcelo Smigo? Cebolinha, o atacante ali que pede passagem, tá ali no meio da lateral recebendo instruções, vai entrar no jogo. Vai mexer Felipe Luiz, vai trazer pro gramado Cebolinha, Everton Cebolinha, já vai ser a primeira substituição do Flamengo. Cebolinha, que quando jogava pelo Grêmio, foi também o rei da América. O Palmeiras recupera uma bola ali pela meiuca, busca abertura ali pelo lado direito com o Alan, ele traz na perna canhota, o levantamento é bom dentro da área, subiu Rossi, foi lá no alto para fazer a defesa, fica com ela seguro nas mãos o goleiro do Flamengo e já sai jogando pela meiuca por ali com o Jorginho. Passamos dos 19:30, já tem Everton Cebolinha na equipe do Flamengo. Jorginho para, prende a jogada, sai, tá trocando passe ali com o Léo Pereira. Ele tem bem aberto ali pelo setor esquerdo o Alexandro. Léo Pereira demora, agora volta de novo atrás, mais uma vez com o Jorginho. Ameaça a inversão da jogada, mas vem novamente para Léo Pereira. Na linha que divide o gramado, ele busca o passe na vertical. Samuel Lino recebeu, tem dois na marcação, botou na frente pro Bruno Henrique. Tá no bico da grande área, tenta levar na linha de fundo, Fux vem na recuperação, joga pela linha de fundo, é escanteio pro Flamengo de novo, agora pelo setor esquerdo, Marcelo Smigo. Léo Pereira achou Samuel Lino ali, ele achou Bruno Henrique que já ia entrando com tudo. O Flamengo tenta, mas o Palmeiras se defende muito bem, Zogar. Vem resistindo e vem mais chumbo grosso na área do Palmeiras. De novo vai ter a bola aérea, a bola cruzada em escanteio, tá lá Carrascal, ele partiu de perna direita, jogou na segunda trave, tentou arrumar pro meio, por ali o Léo Pereira tá pressionado pela marcação do Fux, vai ganhar outro corner, é corner pro Flamengo agora lá do lado direito, faz o sinal de positivo ali o Léo Pereira, porque quem tocou por último foi o Bruno Fux, escanteio de novo pro Flamengo, tocou meio que nas costas ali do Bruno Fux. Posse de bola pro Mengão, Smigo. Posse de bola pro Mengão, Bruno Fux ficou na bronca, mas foi ele que botou pra fora, Zogaibe. Mais um escanteio pro Flamengo. Agora é pelo lado direito, todo mundo se embolando lá dentro da grande área. Partiu a cobrança na perna direita, na entrada, toque de cabeça, deu onda! Do escanteio, ele foi lá no alto pra testar com força pro fundo da rede. É pra dar onda pra galera do Mengão. É gol de zagueiro, é gol de zagueiro. Aos 20 minutos do segundo tempo, na cobrança de escanteio, na entrada da pequena área, ele cabeceou. Ela ainda bateu no poste e morreu lá dentro. Danilo foi lá no quinto pra testar amor e paixão. É gol do Mengão, é um passinho na direção do tetra. Danilo, ele nem ia jogar, mas ele tá lá. É o zagueirão, camisa número 13. O 13 é o número da sorte pra muita gente. Aos 20 do segundo tempo, o placar da Nacional tá marcando assim. Rádio Nacional. Flamengo 1, Danilo. Palmeiras 0. Vibra com a galera do Mengão, Smigol. Que como é o futebol, né? Danilo substituindo o titular, né? A zaga que sempre foi Léo Pereira e Léo Ortiz. O Léo Ortiz já tinha condição, poderia ter retornado, mas Felipe Luiz, o treinador, optou pelo Danilo. O Palmeiras se defendia muito bem quando o Danilo subiu sozinho, Zogai. Sozinho, esqueceram ele, ele foi lá no alto, cabeceou a bola, ainda triscou na trave. 1-0 o Flamengo, e é isso. O Flamengo já estava rondando a área do Palmeiras, mas bem marcado os atacantes, teve que sair o gol pela cabeçada do Danilo, zagueiro. Zagueiro com estrela, hein? Zagueiro artilheiro por enquanto nessa decisão, Danilo. Danilo faz o primeiro gol da grande final da Libertadores. Ele marca também o primeiro gol dele na Copa Libertadores da América. E o Mengão mexeu, né, Smigol? Mexeu. Felipe Luiz agora tira Samuel Lino e bota em campo Cebolinha, que já estava espumando ali, louco para entrar. Aproveitou aí o 1-0. Felipe Luiz faz a primeira mudança. Cebolinha em campo, então, pela equipe do Flamengo. Pegaram o Jorginho ali, hein? Pegaram o Jorginho ali no meio. Andreas Pereira deu a chegada ali no Jorginho. Árbitro pede calma. Danilo RR! Que estrela tem o zagueirão! Se fosse o Zagallo aqui, ele ia dizer 13! Zagueiro de seleção, zagueiro de alto nível. E subiu mais do que todo mundo. É, às vezes, né, não está tão bem fisicamente, porque a idade já começa a pesar para ele. Mas ele subiu mais do que todo mundo. O Carrascão também fez um cruzamento com a Suki e com a Feto. E agora o jogo muda de panorama, né? Ou seja, já são quase 20 minutos do segundo tempo. Palmeiras vai ter que se arriscar mais. Olha o erro da zaga do Flamengo na chegada, na entrada da área. Tentou a finalização, chegou rasgando, a bola foi pela linha de fundo, escanteio. Tá pedindo pênalti ali o Vitor Roque. A jogada errada ali da zaga rubro-negra. Quase uma chance pro Palmeiras. O árbitro tá apontando ali o escanteio. O Danilo ia dando mole pro Vitor Roque. Vitor Roque levou a chegada. O Flaco Lopes tentou a finalização. Escanteio pelo lado direito. Andréas Pereira na bola. 25. O jogo pega fogo no Monumental de Lima. Tá na frente o Mengão. Andréas Pereira na cobrança agora do escanteio. É escanteio agora pro Palmeiras. É pelo lado direito, ele partiu. De perna direita, o levantamento. Tira de lá, Bruno Henrique. A sobra ainda é do Verdão, ocupando também meio campo. Já tá todo ali no campo de ataque. Vem mais uma vez pro lançamento longo. Bola tocada ali dentro da área, ficou viva. O toque, ela desvia no Varela, vai pela linha de fundo. Ficam pedindo ali os jogadores do Palmeiras um toque. A arbitragem acho que está marcando apenas tiro de meta, mas acho que tocou mesmo no Varela. A sobra ficou ali com o Ala, acho que não sei se tocou ou não no Varela. Os jogadores do Palmeiras pediam, mas me parece que o árbitro deu apenas tiro de meta. Não tocou não, né, Smigol? Não tocou não, mas o desespero da pressão ali do Palmeiras, foram em cima do árbitro pedindo toque, mas a bola quicou na grama e passou direto. O jogo sobe em emoção e fica eletrizante. O Gabi é final de Libertadores. E vai mexer também o Abel Ferreira logo duas vezes, né, Raquel? Isso aí, Luciana. Saiu o camisa 26, o Murilo, para a entrada do camisa 7, Felipe Anderson. E também entrou o Facundo Torres. Eu só vou verificar quem saiu direitinho, gente, do retorno, Zogaibe. Então, 17 e 7, 17 em campo, Felipe Anderson e Facundo Torres. Saindo, então, o Murilo. Foi um dos que saiu e me parece que foi o Veiga, né? O Rafa, Rafael Luciana, Veiga. Luciana, saem Alan, camisa 40. E camisa 23, o Veiga, para entrada do 17, Facundo Torres, e 7, Felipe Anderson. Então não foi o Murilo, né? Não. Tirou o zagueiro, não. Botou, então, o Felipe Anderson no lugar do Alan e botou o 17, Facundo Torres, no lugar do Rafael Veiga. São as duas mexidas aí do Abel Ferreira RR. É, não só renova o fôlego, né? Só que eu acho que ele errou em tirar o Alan. O Alan não fazia uma partida. É um jogador jovem. É, o Rafael Veiga, sim, além de estar amarelado, também estava sentindo já o jogo, estava cansado, já estava sem gás. Renova o fôlego, coloca jogadores um pouquinho mais ofensivos, mas não ousa tanto, né? Eu acho que o... Mas daqui a pouco ele vai tirar, sacar um zagueiro. Se persistir esse placar, não tem por que continuar com três zagueiros. Luciana, só lembrando que o Facundo Torres olha é um dos queridinhos do Abel Ferreira. Aí tá aí a lembrança então aí da Raquel Facundo Torres. Ele bota então o querido dele tá em campo, 27,5. Tem posse de bola a equipe do Palmeiras ali no campo de defesa. Arremesso lateral pro lado direito, o Kelvin faz a reposição. O Flamengo briga pela bola, ela vai sobrar ali na linha divisória do campo. Léo Pereira dá um chutão pra frente, bota o Bruno Henrique pra correr. Vem com ele também o Bruno Fux. Bruno Henrique ganhou, mas acabou no toque, deixando a feição pro Fux conseguir o corte. E ele já busca já o lançamento direto lá atrás, se antecipa bem o Varela para fazer o corte, bola com o Andréas Pereira, ele ajeita de cabeça pela meiuca, aperta por lá, o jogador do Flamengo ganha a jogada, mas a arbitragem tá parando e pegando falta, falta ali do jogador rubro-negro, que foi o Alexandro, numa dividida no meio, que eu nem achei falta não, mas a arbitragem pegou, ficou caído, o jogador do Palmeiras tá sentindo muito, inclusive Facundo Torres, ele que acabou de entrar no jogo, hein, Raquel? Pois é, Luciana, Facundo Torres sentindo ali bastante numa dividida, uma jogada normal, né? Uma jogada ali com camisa 26 do Flamengo, o Alexandre, né, que chegou ali, ele caiu de mau jeito, tá sentindo bastante o Facundo Torres, camisa 17, o queridinho do Abel Ferreira. Será ele o herói improvável dessa decisão, Luciana? Tem falta para cobrar o Palmeiras lá do círculo central, bola lançada para a entrada da área, ninguém corta, tentou um chute por ali, o Vitor Roque, ela subiu, pegou muito embaixo da bola, ela subiu, foi lá na galera. Em 2019 a formação da torcida estava diferente, né? Estava ao contrário, né? A torcida do Flamengo estava do lado direito das cabines de rádio, dessa vez está do lado esquerdo, o Flamengo ocupando o lado esquerdo com a sua torcida e o Palmeiras o lado direito, por conta da questão do mando de campo, né, nessa decisão. Torcedor do Palmeiras está nervoso, está apreensivo. Naquele jogo também o Flamengo saiu atrás, dessa vez está na frente. A torcida do Flamengo vai fazendo a festa no Monumental de Lima. Tem o tiro de meta para cobrar o Rossi. Ele despacha lá para o campo de ataque. Bruno Fux briga, ganha ali o Palmeiras. A bola fica viva ainda pelo alto, briga também o Pulgar. Ela vai sobrar na cabeça do grande círculo, vem para dividir o Varela. A sobra ainda é do Palmeiras. O Flamengo tenta se fechar um pouco mais dentro do seu próprio campo. Trabalha a bola aí. Equipe palmeirense com Bruno Fux. Ele volta mais atrás com o capitão Gustavo Gomes, distribuindo pelo setor esquerdo para Murilo. Ele busca a abertura para Piquerez, de primeira para Vitor Roque. No meio de dois, pisa na bola, tenta avançar o Vitor Roque. Ele tem a jogada ali, tem o drible, traz na entrada da área, bola para o Andréas Pereira, arrumou no bico da grande área, tenta levar para a linha de fundo, ganhou Felipe Anderson, vem na bola com rasteirinha, Vitor Roque dentro da área, chegou para tirar Danilo. Na sobra ainda, insistiu. Olha o Palmeiras chegando, linda fita, aí o goleiro Rossi chega para cortar também. O jogador do Flamengo bota pela linha de fundo, escanteio. Tira a zaga rubro-negra. Uma linda jogada do Facundo Torres pelo lado esquerdo, Raquel Mota. Luciano, camisa 17, vem colocando fogo no lado esquerdo do Palmeiras e mostrando por que é o queridinho do Abel Ferreira. Facundo Torres num lance de extrema habilidade. Quase que abre ali e empata o jogo no Monumental, Luciano. É escanteio pela esquerda, Andréas Pereira tentou direto pro gol, vai lá Rossi, dá um soco nela, afasta o perigo dali. Ele tira de soco, o Andréas tentou também o gol olímpico, hein, Raquel Mota? E dessa vez foi até mais perigo, hein? Pois é, bateu fechadinho daquele sustão no atento goleiro Rossi. Andréas tá querendo deixar o dele, hein? E olha o Palmeiras de novo chegando, bola pelo lado direito, o zagueirão Gustavo Gomes é quem tá por ali, ele busca o cruzamento lá dentro da área, cortou Léo Pereira, a sobra ainda é do Palmeiras, vem pra cima o Palmeiras, vem em busca do gol de empate, bola levantada na área, caiu por lá Alexandro, ela chega pro Gustavo Gomes, ele busca de novo o cruzamento, Pulgar chega pra cortar, e na sequência tem falta que favorece o Flamengo, ele mandou seguir, caiu ali o jogador do Flamengo, mas segue o lance, e o Palmeiras vem de novo do bico da grande área, vem mais um lançamento pra dentro da área, tira de cabeça Danilo, e na sequência afasta também por ali, agora vai pro chão Bruno Henrique, a arbitragem agora sim parou, marcou a falta e subiu o cartão amarelo na dividida ali do Bruno Henrique, levou a pior o jogador rubro-negro, de olho na hora galera, 19 horas 53 minutos, se liga no tempo e no placar. 32 do segundo tempo. É a decisão da Libertadores no Monumental de Lima. O placar da Nacional tá marcando assim. Zero. Luciana. Tem um Danilo. Amarelou para o Palmeiras. Murilo. Amarelo. E também temos duas substituições na equipe do Palmeiras. Entrando o Giai, o lateral, vai entrar agora camisa 4, saída do Murilo, camisa 26. Beleza, então 4. E saiu também o Kelvin para a entrada do Sossa. Então, Giai com a número 4 no lugar do Murilo. Murilo, camisa 26. E Sossa, Ramon Sossa. Sossa no lugar de Kelvin, camisa número 12 na equipe do Verdão. Certo? Já fez 4 alterações aí o menino Abel Ferreira, hein, Rodrigo Ricardo? É, precisa correr atrás do placar, precisa um empate para tentar forçar a prorrogação e saca um dos zagueiros, né? Ou seja, saca o Murilo, que na verdade é o pior dos zagueiros do Palmeiras, né? O Murilo, na verdade, desde que sofreu a contusão, não voltou a ser aquele Murilo que chegou a ser lembrado, inclusive, para a convocação na seleção brasileira. Flamengo bota essa bola lá para o campo de ataque, mas joga para ninguém. Ela vai se perdendo pela linha de fundo. É 33 minutos do segundo tempo, hein? 33 do segundo tempo, tem tiro de meta o Palmeiras. Por enquanto, o primeiro tetra é pro Mengão. A torcida rubro-negra presente no Monumental de Lima. Tá tensa, tá nervosa, tá comemorando esse 1-0 no placar. O Flamengo ganha a bola ali dentro do seu próprio campo. Cebolinha tentou fazer uma finta, ficou no chão, insiste na jogada. Agora de novo ele foi pro chão, mas dessa vez com falta. Chegou derrubando o Giá e falta em cima do menino Cebola. Ô, Smigol. Cebolinha metendo um calcanhar ali, tentou tirar a bola, já chegou com tudo, o Cebolinha ainda brigou por ela, ia sair, mas ficou com a falta. Tem substituição, hein? É, vem aí, Eliay, vem aí, Eliay, vai sair o Arrasca. Vai entrar o Luiz Araújo para a saída do camisa 10, Arrasca já tem um amarelo, né? É preservar o camisa 10, sai muito aplaudido e entra o Luiz Araújo, que entra fresquinho no jogo, entra com qualidade ali na frente, no ataque. Sai bem cansado ali o Arrasca, um pouco mancando. Ele que não fez uma bela partida como ele vinha fazendo aí nos últimos jogos, né? O Arrascaeta deixa o campo então, o RR, para a entrada de Luiz Araújo, que já rouba essa bola, já você fala. Já rouba essa bola e já tenta ligar ali um contra-ataque para o Carrascal. Mas o Palmeiras se recupera no lance. E agora sim, Rodrigo Ricardo, LA no lugar de Arrasca, hein? É, o Arrascaeta, como você disse, não estava nos seus melhores dias, né? Mesmo sendo um craque, né? Estava cansado também, foi bem marcado também. Mas o Carrascal até fez mais, construiu mais jogadas do que o próprio Arrascaeta hoje. Deixa o campo então, camisa 10 Arrascaeta, tá em campo Luiz Araújo. O Palmeiras vem pro ataque, bola levantada na área. Léo Pereira chega para tirar de cabeça, na sequência o Varela também corta dali. A bola vai ficar na intermediária, tenta brigar por ela o Carrascal. A sobra é do Palmeiras, Piquerez é quem tem o domínio. Ele busca novamente a jogada levantada, o Flamengo corta. De novo nos pés do Carrascal, tenta se livrar de dois marcadores. Insiste ali na jogada, vai dividida por baixo. O Carrascal acaba levando a pior ali o jogador do Palmeiras, que é o camisa número 7, Felipe Anderson. Carrascal esticou essa perna por ali, a arbitragem pegou uma falta. Raquel. Luciana, o Carrascal fez ali igual uma luta livre, se jogando em cima do camisa 7 para evitar que desse continuidade à jogada. E aí o Felipe Anderson faz também aquele charminho, né? Para poder valorizar um pouquinho a posse de bola e aí fazer com que o árbitro marque falta a favor do Palmeiras. Palmeiras, aliás, que está num bom momento no jogo, Luciana. 36, menos de 10 para esgotar o tempo regulamentar. Tem falta que favorece a equipe do Palmeiras. É ali próximo ao círculo central, vai se levantando por lá o Felipe Anderson. Já vai todo mundo se posicionando na entrada da área. Falta de longe, mas o Andreas Pereira está na bola para buscar o levantamento lá na entrada da área. O goleiro Rossi fica atento, orientando a marcação rubro-negra. Está na bola Andreas Pereira, ele quem vem para a cobrança. 37, 37, já vamos chegando aos 37 dessa segunda etapa. é autorizar o árbitro. Andrés Pereira na perna direita, vem pro levantamento, tentava o desvio ali na entrada da área, o Flamengo corta, a sobra de bola ainda é do Palmeiras, ficou pedindo um toque de mão ali, os jogadores do Flamengo, a arbitragem não deu. Alexandro chega rasgando, chega rachando, jogando essa bola pela linha lateral, é arremesso pro Palmeiras, o Palmeiras vem pro desespero, vem todo pro campo de ataque, o Flamengo vai segurando por enquanto ali a vantagem, o Bruno Henrique tá sentindo cãibras, o torcedor rubro-negro tá segurando São Judas Tadeu, chegou São Judas Tadeu, rogai por eles, tá lá na área, é gente... pedindo ali uma, ficou pedindo uma falta lá os jogadores do Palmeiras, mas a arbitragem não deu. E aí o Bruno Henrique aproveitou, jogaram a bola dentro do campo para poder parar o jogo, que o Bruno Henrique caiu ali. Tá com cãibras o Bruno Henrique, tá sendo atendido nesse momento. Já se levanta e já cobra a falta. Deu a falta sim ali pro Palmeiras, já cobrada. Bola que tá ali próxima ao círculo central. O Palmeiras tenta uma jogada esticada ali. Vai na correria lá o Alexandro para proteger. Vai tentar ganhar ali o tiro de meta. Bem demais, Alexandro. Na proteção para cima do Felipe Anderson. É tiro de meta para a equipe do Flamengo. Passamos dos 37, vamos chegando aos 38. É reta final do jogo, Rodrigo Ricardo. É, agora a tática já vai toda para o espaço. A tática é o seguinte, é o Flamengo segurar o placar para ser campeão. E o Palmeiras é tentar ir para frente, buscar o empate para forçar a prorrogação. Faltam 7 minutos, tecnicamente, mas a gente deve ter mais uns 4 ou 5 minutos de acréscimo. De olho na hora, galera! 8 horas em ponto! Horário de Brasília, se liga no tempo e no placar! 38 minutos de bola rolando no segundo tempo, decisão da Copa Libertadores da América no Monumental de Lima. O placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras matou. 0. Uma vez Flamengo. 1, Danilo. Vai mudar, Jogaibe. Mexida então na equipe do Flamengo, hein, o Smigol? Sai Bruno Henrique, muito cansado, com cãibras, e entra o atacante Juninho. Juninho Tchê, tá chegando aí o camisa número 23 da equipe rubro-negra, tá saindo o BH, Bruno Henrique, aí, RR. É, o BH tá já sem perna, né, correu muito. É uma pena, porque esse momento a gente vai ter um contra-ataque, né, e o Bruno Henrique é um especialista em contra-ataque. Mas o Juninho aí, que veio lá do Karabakh, do Azerbaijão, talvez possa ter oportunidade, porque vai ter espaço, porque o Palmeiras vai se lançar desesperadamente em busca desse empate no finalzinho desse jogo. É, tá lá pra fazer a batida do tiro de meta o Rossi, ele vai ganhando ali uns segundinhos, né, o Rossi, todos que podem, dá um chutão pra frente, briga a equipe do Palmeiras, briga também o Varela na pontinha da chuteira, bota por ali de lado, o Palmeiras tem pressa, o Palmeiras tá em busca do gol de empate, vamos já chegar na marca dos 40, bola na linha de zaga, ali nos pés do Gustavo Gomes, ele busca a inversão na direita, é pro Giai, Giai bota na frente, adiantou demais, perdeu a jogada, lá atrás, corta o Alexandro e já tenta fazer a ligação de direta, caiu ali no gramado o Carrascal, não consegue fazer o domínio, o Palmeiras vem de novo, vem na inversão, bem demais, Varela tá bem na partida, hein, o Rodrigo Ricardo? Mais uma excelente partida, uruguaio, Varela, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Defensivamente ele não costuma ser tão bom, mas hoje ele tá dando conta do recado. E entrou o Juninho, né, Eureka, né, será que ele vai encontrar o gol? Juninho Eureka seria um herói improvável, né, ele que tá sempre na reserva, tem poucas oportunidades, foi colocado ali para substituir o Bruno Henrique, que saiu muito cansado, reclamando de cãibras. Pode ser, final, tudo pode acontecer, Zogaibe. De olho na hora, galera! 20 horas, 2 minutinhos, se liga no tempo, no placar. 40 minutos de bola rolando no segundo tempo. É a Copa Libertadores da América e o placar da Nacional tá marcando assim. E o Palmeiras marcou. 0. Danilo. Rádio Nacional. Vem na minha onda, galera. Vem que quem tá tirando onda é a equipe do Flamengo. Teve mexida aí no Palmeiras. E aí, Raquel? Luciana, saiu o Felipe Anderson, camisa 7, pra entrada do Maurício, camisa 19. Felipe Anderson, camisa 7, que acabou de entrar, tá saindo pra entrada do 19, Maurício. Deu ruim, machucou, RR? É só se foi isso ou o Abel tá muito insatisfeito com o Felipe Anderson, que nem teve tempo de mostrar direito algum futebol, né? Mas mostra aí, talvez, um certo desespero do Abel, não sei, a gente não sabe, não chega a informação aqui, se chegou alguma coisa, se o Felipe Anderson, que se até se envolveu ali no lance com o Carrascal, sentiu alguma coisa. A nossa impressão que não, que tava tudo bem com ele, mas vamos... Sentiu lesão? Então tá explicado. Faz sentido, né? Botou agorinha, já vai tirar. Então sai Felipe Anderson, entra. Vamos ver o Palmeiras chegando ali pelo lado esquerdo. Chutou em cima da marcação, ganhou escanteio. Entrou então Maurício com a número 18. E saiu o Felipe Anderson com problemas ali físicos, né? Uma substituição perdida ali pelo Abel, porque o Felipe Anderson acabou de entrar e acabou tendo que deixar o gramado também sentindo uma contusão. Escanteio para o Palmeiras pela esquerda. Vem de novo na cobrança ali, fechadinha. O Andreas Pereira corta de cabeça a zaga do Flamengo. A sobra de bola ainda é do Palmeiras. Tentou ganhar ali pelo lado direito, tentou se adiantar o jogador do Flamengo, mas a bola foi colocada pela linha de lado e arremesso lateral para o Palmeiras. 43, bola lançada de novo no bico da grande área pelo lado direito. Busca fazer o domínio por ali. A inversão é boa na entrada da área. Um toque de cabeça, ela fica viva. Vitor Roque tentava por lá, corta a zaga do Flamengo, a sobra ainda vai ser palmeirense, prefere ficar com arremesso lateral pelo lado direito, já faz a reposição Facundo Torres, bota lá atrás, vem pra bola levantada, é lá na segunda trave, ajeitou pra trás, dominou Flaco, vem pro levantamento dentro da área, o toque de cabeça, ela fica ali dentro da área, isolou na pequena área, perde a chance o Palmeiras, Raquel Mota. Melhor chance do Palmeiras poder empatar a partida, Vitor Roque sozinho na cara, com o Rossi, chutou e isolou a bola lá na torcida Mancha Verde, Luciana. É, teve desvio, é escanteio. Léo Pereira tá com a mão na coxa esquerda, tá erguendo o braço ali na área do Flamengo, é escanteio pelo lado direito, o torcedor palmeirense tá tenso, o Vitor Roque lá na área, tá buscando espaço, vai chover de novo na área do Mengão, 43 e 40, o Verdão vindo pra cobrança do escanteio. Os jogadores ali na área se desentendendo, Danilo, Vitor Roque, o árbitro chama atenção. É bola parada para o Palmeiras, é finalzinho do segundo tempo. Partiu de canhota, o levantamento, o Rossi sai, dá um soco nela, tira o perigo dali. A sobra ainda é palmeirense, ajeitou para dentro da área, tira também, levantando o pezão por ali, o jogador do Flamengo. A bola vai ficar viva na entrada da área, vem para disputar o Jorginho, ganhou. É contra-ataque para o Flamengo, vai disparar o Juninho, botou na frente, ganha dele por lá o Giai. E faz o recuo com o goleiro Carlos Miguel. O Palmeiras já recupera a posse de bola, 44 e 20, o Flamengo teve mais posse de bola no jogo, conseguiu finalizar duas vezes na meta do Palmeiras, o Palmeiras neca de Pitibiriba, vem de novo ali para a entrada da área, a equipe palmeirense tá tentando de qualquer jeito o gol de empate no toque de calcanhar, corta a zaga do Flamengo, tira mais uma dali, mais um chutão para frente, é para correria lá pelo lado direito, mas nem foi na bola lá o Carrascal, fica com ela o Carlos Miguel, é ataque contra a defesa agora nesse finalzinho, 44 e 40, o Palmeiras vem pro abafa, tá querendo o gol de empate, bola ali pelo lado direito, Facundo Torres, ele faz o cruzamento na entrada da área, subiu por ali os jogadores do Flamengo, ninguém cortou, no toque de cabeça tentou arrumar, chega picando, tirando dali, mas espirrou o taco e vai na bola o Rossi. Quando sobe a plaquinha ali, Luciana, 5 minutos de acréscimo. 5 minutos de acréscimo, o Flamengo tenta sair ali pro ataque, Cebolinha tentou ganhar, botou entre as pernas, Cebolinha vai levando, carregou Cebola, trouxe pra perna direita, trouxe pro meio, opa, parou, foi derrubado, é falta! Falta pro Flamengo na entrada da área. Pegaram é o Cebola e chorou, hein? Quem chorou aí, Raquel? Amarelou para o camisa 19, Maurício, que acabou de entrar, Luciana. 19 ou 18? 18, Maurício. 18, Maurício que entrou, tomou o cartão amarelinho. Beleza, amarelinho então pro 18, Maurício. Derrubou o Everton Cebolinha na entrada da área. É falta perigosa, hein? Esmigou. Cebolinha foi avançando, tirou o Andreas Pereira pra nada, driblou quando chegou na cara do gol, sofreu a falta. Falta perigosíssima na entrada ali na cara do goleiro, vamos ver quem vai bater. Tá na bola ali, Cebolinha, Léo Pereira, Jorginho, vai vir chuva grosso aí. Tem quatro jogadores do Palmeiras na barreira. Tem o Jorginho, tá na bola também o Cebola, o Léo Pereira. O Jorginho acho que saiu agora da bola. Vai chegando por ali também o Luiz Araújo. Léo Pereira, Luiz Araújo, Everton Cebolinha. A falta é perigosíssima. É ali pela esquerda, na entrada da área, perto da meia-lua da grande área. Léo Pereira coça a barba, jogador do Palmeiras se deita atrás da barreira, 46,5, tem jogo até 50. Cebolinha e Léo Pereira, os dois na bola. Vamos ver quem vem pra batida. Tá olhando fixo o Cebola. Léo Pereira também. Partiu Cebolinha na perna direita. Defendeu Carlos Miguel. A sobra ainda é do Mengão. Finalizou e mandou pra fora. Que chance teve o Flamengo com Carrascal. Ô Marcelo Smigol. A defesa do Carlos Miguel. A bola tinha endereço, Smigol. Cebolinha bateu muito bem a falta, botou ela lá, Carlos Miguel salvou, resvalou na trave, ainda teve um rebote pro Carrascal, quase o segundo gol do Flamengo, que decretaria ali o final, né, o título para o rubro-negro. O jogo pega fogo no final, Zogaibe. 47,5, o Flamengo tira a bola ali na altura da intermediária, dá uma bicuda pro alto ali, o Pulgar, a sobra fica na altura do grande círculo, dominou o Cebola, ganhou mais uma, tenta passar no meio de dois, opa, derrubaram o homem de novo, falta de novo pro Flamengo, vai prendendo bola no campo de ataque. 47,40. Haja coração pra galera do Mengão. O Tetra tá pertinho. O Tetra tá pertinho, nação rubro-negra. O Palmeiras ainda lutando, acreditando até o final. O banco do Flamengo já tá tenso. Tá todo mundo em pé na beira do gramado. Faltando pouquinho pra terminar o jogo. Faltando dois minutinhos pra terminar o jogo. O Arrasca foi eleito o melhor jogador da competição. O melhor jogador do torneio, camisa número 10, Jordian de Arrascaeta. Ele que é o craque também aí do Brasileirão, tá na briga pela artilharia, e o Abel tá ali, agachadinho, tá tenso o Abel. Abel Ferreira nesse reta final do jogo. A bola vai pela linha de lado, vai ter arremesso o Flamengo. Ninguém quer mais jogar bola pelo lado do Mengão. 48,5, um minuto e meio, separando o Flamengo da glória eterna. Abel Ferreira olha pro relógio, olha ali pro cronômetro. O quarto árbitro bota a bola nas mãos ali do jogador do Flamengo, que é o Alexandro. Ele não quer repor essa bola. O banco todo do Flamengo está em pé, à beira do gramado. Ele faz o lançamento à frente, briga pela posse de bola lá o Carrascal. O Palmeiras tenta cortar de qualquer maneira. A bola vai no círculo central, tira de qualquer jeito o Danilo, dá uma bicuda pro alto. Ela vai de novo ali pelo lado esquerdo e quem tira agora é o Jorginho. Mais uma vez ele dá um chutão pra cima. Vai brigar pela bola o Carrascal. A arbitragem pega uma falta. Falta na linha divisória do campo, 49. É a última volta do ponto. O Felipe Luiz assobia na beira do campo, assobia ali pedindo o fim do jogo, todo mundo se enfileirando na entrada da área do Flamengo, o Palmeiras buscando essa bola alçada para dentro da área, ela quica, vai lá Rossi fazer a defesa, fica com a bola o goleiro do Flamengo, vai terminar o jogo no Monumental de Lima. O Rossi tá com a bola nas mãos, ele vai mandar pro campo de ataque, o árbitro tá lá no círculo central, pede o fim do jogo, o banco do Flamengo, bola no campo de ataque, briga por lá a equipe rubro-negra, briga também ali o Palmeiras, Gustavo Gomes, os dois se embolam, vão pro chão, o árbitro para, marca falta pro Palmeiras, o banco do Flamengo quer o fim do jogo, 49,50, marcou o meu relógio, 50, falta. Ele deu 5 de acréscimo, já chegamos, ele tá no centro do gramado, ele ergue o braço, aponta o centro, fim de papo, Flamengo é tetracampeão da Copa Libertadores da América! Solta o grito, torcida rubro-negra! O Mengão derrota o Palmeiras, dá o troco no Palmeiras na Libertadores e é tetracampeão! É o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores da América! Caem em prantos os jogadores do Flamengo! É raça, é amor, é paixão! É Felipe Luiz campeão! Felipe Luiz, o técnico! Ele ganhou como jogador, ganha também como treinador! Ele chora, vai às lágrimas, o técnico do Flamengo! É festa da torcida rubro-negra nesse palco conhecido do Flamengo! No Monumental de Lima, deu Mengão de novo! O Flamengo é tetracampeão! As lágrimas Rodrigo Caio junto com o técnico Felipe Luiz, enquanto Abel Ferreira consola os jogadores do Palmeiras. A festa é toda rubro-negra, Marcelo Smigol! O primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro, o Flamengo fez uma partida ali, quase zero erro, né? Uma partida que nem teve tantos lances de gol, poucos chutes, né, diretamente na meta dos goleiros, mas o Flamengo foi mais inteligente, teve aquele gelo no sangue, né, para poder levar essa partida até o final. Um herói improvável, o zagueiro que subiu e fez um golaço de cabeça, subiu muito. Que impulsão foi essa? Ele estava ali meio invisível na área, todos os zagueiros do Palmeiras marcando os atacantes, ninguém percebeu, ele foi lá e entrou para a história, Zogaibe. Agora só ele, Zico e Gabigol marcaram em finais da Libertadores pelo Flamengo. Entra ali para a prateleira dos grandes heróis rubro-negro, um herói improvável, mas tá aí, escreveu o nome dele na história, assim como o Felipe Luiz, né, que tem uma carreira curta, mas meteórica e super vencedora à frente aí do Flamengo. Que jogo, uma final muito mexida, muito, poderia até ser para um lado ou para o outro, não foi assim uma grande vantagem, um massacre do Flamengo, não, foi bem equilibrado, mas o Flamengo soube jogar a final da Libertadores, teve mais tranquilidade e fez valer aquele 1-0 ali, faltando poucos minutos ali, cerca de 20 minutos, controlou bem o jogo e tá aí, é o campeão da Libertadores, legítimo campeão da América, Zogaibe. Bruno Henrique e Arrascaeta entrando para a história também do Flamengo com a conquista de mais uma taça. É festa em Lima, é festa no Maracanã, torcida do Flamengo reunida também em uma festa belíssima no Maracanã, a casa do Mengão, recebendo os torcedores para uma festa com 12 telões voltados para a arquibancada, onde os torcedores puderam acompanhar essa grande decisão. Caravanas saíram do Brasil para Lima, foram lá curtir esse jogo. O estádio estava dividido, mais rubro-negros do que palmeirenses, é verdade, mas uma linda festa no Monumental de Lima. E com Danilo entrando para a história, fazendo o gol do título, o único a marcar, além de Zico e Gabigol, como bem lembrou Marcelo Smigol. E Arrascaeta e Bruno Henrique conquistando o tricampeonato da Copa Libertadores da América, fazendo história também com a camisa do Flamengo, mais uma vez. Lendas, lendas do Flamengo. Arrascaeta e Bruno Henrique, os dois que acabaram substituídos. Arrascaeta nem fez ali um grande jogo hoje, mas ganhou como craque do torneio, ele que vem numa temporada espetacular. Rodrigo Ricardo, uma final digna aí dos grandes clubes, dos dois times que vem disputando forças, e hoje quem levou a melhor foi o Flamengo. Uma grande final, um jogo muito disputado, muito nervoso muitas vezes, então tecnicamente às vezes deixou a desejar, mas venceu o time que procurou mais o gol, que procurou ser mais ofensivo. O Flamengo vence com o Justiça levanta esse campeonato, não só por esse jogo, né? Ou seja, a final é só a coroação de toda uma jornada. O Flamengo não fez uma primeira fase de grupos muito boa, terminou inclusive em segundo lugar, mas depois se superou, teve grandes partidas contra o Estudiantes. A gente acompanha aqui contra o Racing, foram grandes jogos que o Flamengo venceu, muitas vezes do jeito Flamengo de ser. Não, às vezes quando a técnica não dava, venceu na base da raça, da técnica, ou do goleiro Rossi, que foi muito bem no jogo contra o Estudiantes, na disputa pelos pênaltis. O Arrascaeta, que hoje não fez uma grande partida, mas ele, pelo conjunto da obra, eleito com justiça o melhor do torneio, e também vai ser eleito, provavelmente tem chance de ser eleito o melhor também do Campeonato Brasileiro, onde ele fez muitos gols, aliás. Essa temporada do Arrascaeta, desde que deram essa camisa 10 para o Arrascaeta, ele melhorou muito. Porque ele não passou, deixou de ser assistente, ele voltou também a ser arco e flecha, não só um garçom, mas um goleador, um artilheiro também. Hoje não, realmente não foi uma grande partida, mas é isso, tecnicamente foi difícil. Ele também ficou muito marcado, até achei que o Carrascal conseguiu criar mais jogadas do que o próprio Arrasca, mas o que importa no final é que o Flamengo levanta esse título com justiça, se torna o primeiro time brasileiro tetracampeão da competição e pode ter festa dupla, né? Que terça-feira a chance de levantar mais um título é grande demais. E o Palmeiras, aí a gente tem que, né, dar a César o que é de César, ou seja, o Abel fez uma aposta, abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar tudo na Libertadores, mas não deu certo. Não deu certo porque foi até covarde algumas vezes a estratégia do Abel. Só resolveu jogar, a pressionar, atacar, quando levou, quando começou a perder o jogo. Até no segundo tempo avançou um pouco a marcação, passou a oferecer algum risco para o Flamengo. Mas enfim, espera-se muito mais do time do Abel Ferreira. Ou seja, ele vai ter mais um ano aí para ficar no Palmeiras para acertar esse time. Mas esse Palmeiras eu achei um time muito abaixo. Diferente do Flamengo. O Flamengo fez o que tem feito sempre em qualquer partido que acompanha o Flamengo. É bola no chão, é construção de jogada ofensiva, é jogada triangulada, é jogada pelas pontas. São alternativas, não teve o Pedro. Também as dificuldades, perdeu o Pedro, perdeu seu artilheiro. Bruno Henrique teve essa confusão toda aí ao longo da temporada. E no final, o Flamengo aí consegue levantar esse tetracampeonato da Libertadores. E terça-feira, com certeza, vai ter mais festa no Maracanã. Porque eu acho que dificilmente o Ceará, que até vai entrar em campo daqui a pouco contra o Cruzeiro, eu acho que o Ceará não vai ter pernas. E eu acho que, é claro, hoje, agora, sábado, dia 29 de novembro, é hora de festa, é hora de alegria, mas vai ter a festa também amanhã da chegada aqui do Flamengo. Acho que o Flamengo chega amanhã, não é isso? 9h30 da manhã, pousa aí o Flamengo. Vai ter festa, é bom que é domingo, pode desfilar, não atrapalhar muito o trânsito. Vai ter aquela multidão atrás. E aí, depois dessa festa, na segunda, o Felipe Luiz certamente fala: gente, e Rodrigo, chega de festa e vamos concentrar. Falando em festa, lembrando, a gente vai ter a transmissão desse jogo Flamengo-Ceará aqui na Rádio Nacional com Luciano Zagai narrando e eu na reportagem. É, rapaz, tem mais, né? Tem mais aí possibilidade de título pro Flamengo. Falando em título, né? Arrascaeta e Bruno Henrique se isolando, 16 troféus, né? 16 títulos. Quem tem mais atrás deles tem 13, Zico, Júnior e Gabigol. Então, Arrascaeta e Bruno Henrique agora abrindo 3 aí, 3 títulos na conta de Bruno Henrique e Arrascaeta. E o técnico Felipe, né, ele agora é a nona pessoa a conquistar a Libertadores como jogador e treinador. Apenas 9 pessoas conquistaram Libertadores como jogador e como técnico. E brasileiro, ele é apenas o segundo. Quem ganhou foi o Renato Gaúcho. Então, o Felipe Luiz também fazendo história demais, né? Eles entram aí nessa prateleira dos grandes ídolos, definitivamente. Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, né, participaram de toda essa campanha aí, todos esses títulos de 2000, praticamente de 2019, 20 para cá. E o Felipe Luiz se consagra aí. Agora pode falar que ele está no rol dos grandes técnicos do Flamengo, assim como o Coutinho, como o Carlinhos Violino e outros que fizeram história no Flamengo. Agora, nessa história recente, é bom até para o torcedor rubro-negro, porque era muito raro antigamente você ter um atleta vestindo a camisa do clube por 5 anos, 4, 5, 6 anos defendendo o mesmo clube. E esses jogadores vão fazer história, né? Porque tiveram essa sapiência, essa inteligência de se manter um grupo super vencedor e com esses anos todos não tem para ninguém. Você enfileirar títulos 12, 13, 14, 15 títulos, eles ainda podem conquistar mais aí, né? Tem mais possibilidades, tem um brasileiro pela frente, essa equipe vai jogar o Mundial, né? Então, realmente, estão fazendo história, entram ali para a prateleira dos grandes ídolos rubro-negro. O Flamengo mereceu, não foi muito melhor que o Palmeiras, mas foi melhor que o Palmeiras e sai aí de campo com a taça, pela campanha, pelo que apresentou e com um herói improvável, né? Como merece o Danilo, né? Um cara correto, um cara humilde, um cara disciplinado, vencedor, né? Jogou demais ali, acabou sobrando para ele essa titularidade. Léo Ortiz tinha condição de jogo, na inteligência do técnico Felipe Luiz, optou por manter o zagueiro que vinha jogando, né? Sabe que final é um jogo tenso, um jogo mais truncado, um jogo mais estudado. Talvez você botar um jogador que estava no departamento médico, apesar de ter as condições, não está no ritmo de jogo. Tomou a atitude certa, né? A decisão correta. Porque deu certo, Danilo foi muito bem defensivamente e ainda apareceu ali na área para resolver, Zogaí. Pois é, e os jogadores do Flamengo vão fazendo a festa. O Pedro, o Felipe Luiz dizia, né, que queria conquistar também esse título para dedicar ao Pedro. Eles que tiveram durante o ano aí momentos, né, de altos e baixos. O Felipe chamou a atenção publicamente do Pedro. E o Pedro, num primeiro momento, né, ficou ali mal, mas depois soube responder tudo isso também com dedicação, com belas atuações. Acabou sofrendo uma lesão, uma fratura no braço, no antebraço, depois se recuperou, mas acabou sofrendo outra lesão também. Os jogadores do Flamengo vão festejando muito ali com o Boto. O Abel, a gente ouviu a sonora dele no começo, que o time do Palmeiras teve muitas mexidas, né? Muitas mudanças. O Flamengo também, né? O Flamengo trouxe muitos jogadores para essa temporada. Saúl, Samuel Lino, Jorginho, Carrascal, Danilo, enfim, Flamengo, Emerson Royal também mexeu muito, né? O Abel conhece na palma da mão o Palmeiras, está lá há muito tempo. O Felipe também, mas menos tempo, menos experiência como treinador. E agora, ganhando esse título, ganha uma casca danada, né, RR? A torcida que às vezes pegava no pé, alguns sobe chamavam patamar, até de estagiário. Né? Acho que agora ele foi efetivado de vez, hein? Eu acho que não, assim, porque, como até o Smigol falou aqui, foi meteórica a carreira do Felipe Luiz como técnico. É claro que ele, que é assim, né? Você ser ex-jogador e conhecer bem um grupo, tem as coisas boas e as ruins, né? Então, o grupo abraçou ele, mas por outro lado também teve aquele momento que ele precisou se impor. Eu acho que essa questão com o Pedro foi um pouco essa coisa, era um companheiro e em dado momento agora ele passou a ser hierarquicamente um superior. E o Pedro realmente precisava de um puxão de orelha. Quem acompanha sabe que o Pedro é esse jogador, um brilhante jogador, mas que em alguns momentos ele comportamentalmente assim, deixa a desejar, relaxa um pouco, que é natural também do ser humano, e fica também insatisfeito. Teve aquele momento que ele pegou um longo banco na era Gabigol, e depois que era um momento que ele poderia, digamos assim, reinar absoluto, não foi bem assim. Mas o fato é que foi boa a bronca do Felipe Luiz, ele voltou a jogar bem, voltou a ser artilheiro, mas infelizmente se machucou. Agora o Felipe Luiz, eu não sei, eu acho que o Felipe Luiz, eu acho que ele completa, eu acho que o Felipe Luiz, como está nessa escalada, né, meteórica dele, eu acho que ele quer ir para a Europa, mas eu acho que ele não quer ir para qualquer time, obviamente, para não ser um saco de pancadas também, né? Tem que ser ir para um time que tem alguma condição de brigar. E vencer a Libertadores é um título e tanto. E agora o Flamengo vai jogar ainda o que era o antigo Mundial, agora o Intercontinental. E já garante uma vaga na Copa do Mundo de clubes, a próxima, né? É verdade. Também já garante, que a gente ainda não sabe quando vai ser, onde vai ser, né? Mas vai acontecer porque foi um sucesso, né? A competição. Então é o Flamengo aí, primeiro classificado aí, né? Reforçando a sua internacionalização da marca. E segue a sequência de times brasileiros brilhando, né? Conquistando a Libertadores. Empatando, né, com a Argentina. A gente até falava sobre isso essa semana lá na mesa que estivemos juntos. 25 títulos para a Argentina, 25 títulos para o Brasil agora na Libertadores. Uma sequência que vem, né? De 19, 7. Né? E aí deixa os argentinos loucos, vão ficar loucos atrás aí de uma Libertadores, porque só tá dando o Brasil, Zogai. E o melhor é que chega nessa marca com um árbitro argentino apitando. Vendo de perto, né? Ah, é legal. Vendo de perto. Já foi um tempo onde a arbitragem da Libertadores era muito ruim. Tendenciosa, né? Mas realmente evoluiu. A competição como um todo, né, evoluiu. Essa questão da final em jogo único tem um seu valor, mas ao mesmo tempo, nas dimensões do nosso continente, na dificuldade que a gente viu para os torcedores conseguirem chegar ao estádio, caravanas que saíram 5 dias e não, quando estava chegando teve barreira na estrada, não conseguiram, não se sabe ainda se eles conseguiram chegar para o jogo, estavam atrasados. Estavam ali na montanha, jogando, não conseguiram entrar, ficaram ali no alto. Aproveitou, fez uma escalada. Fora isso, né? Fora os custos, né, desses ingressos caríssimos. O torcedor hoje, além de pagar caro no ingresso, tem que fazer uma viagem caríssima para conseguir acompanhar o seu clube. Mas a gente viu a demonstração também, né, de amor dos torcedores do Flamengo na saída do ônibus, e certamente veremos essa demonstração também na chegada, né, Smith? Você que já participou de outros, né? Não só a Aero, essa vez você estava lá também, a Aero Fla indo, mas a volta também, né? É um verdadeiro carnaval, né? Vai ser uma micareta com trio elétrico, aquela loucura, a gente sabe que o torcedor aproveita esse momento, principalmente aquele torcedor que não frequenta mais o Maracanã, que não tem como disponibilizar R$100, R$200 no ingresso. É a hora de curtir o seu time campeão, de ver um pouco de perto ali os seus heróis, os atletas rubro-negros, o time. E a gente sabe que vai parar ali da Cinelândia para frente ali, é loucura. Eu tive lá até em cima do trio enquanto estava na TV do clube, eu vivenciei isso. Só peço que não tenha nada, né? Que o torcedor aproveite, né, de uma maneira tranquila, que a gente sabe que acaba no final acontecendo aqueles confrontos, a polícia e tal. Que o torcedor rubro-negro aproveite esse momento, desfrute tranquilamente, assim como foi a final. A gente falou de arbitragem, não teve polêmica, não teve briga, né? O árbitro passou praticamente quase que despercebido ali, em um lance de violência. Não tem nem lance polêmico pro Abel reclamar ou para algum VAR, não teve nada disso. Né? Ah, mas certamente ele vai reclamar. Não vai reclamar porque ele reclama sempre, é normal. Vai reclamar do Fux, que o Pulgar entrou no Fux, que tinha que ter dado cartão vermelho. Mas teve um lance igual também pro lado do Flamengo. Foi o Rafael Veiga que acertou o Arrascaeta. Então assim, acho que ficou bem equilibrado ali. Houve critério. Não interferiu diretamente na partida, não teve nenhuma expulsão. Ou seja, foi decidido no campo, na bola. E o Flamengo foi ligeiramente melhor que o Palmeiras. Talvez um pouco mais ousado, chegando mais na área, tentando mais o gol. O Palmeiras se defendeu muito bem, fez um jogo defensivo. Às vezes conseguindo tentar ligar algum contra-ataque ali, mas sem efetividade. E no final das contas brilhou a estrela do zagueiro, né? Que estava de ali, meio se fez de morto ali na área e conseguiu subir praticamente sozinho. Subiu, como bem disse Luciano Zogaib, lá no quinto andar. Cabeceou a bola quase saindo, ainda beliscou a trave e o 1-0 ficou ali. Foi o suficiente para o Flamengo levantar o tetra da Libertadores. Experiência do Danilo, né? Lembrar que o Danilo já tinha sido campeão da Libertadores com o Santos e tinha feito gol na final, hein? Estrela, né? Estrela. E você vê que todo o posicionamento dele, se a gente observar, além da bela cobrança do Carrascal, né? Ele já tinha batido outros escanteios, já estava treinando durante o jogo, mas essa bola de curva saindo um pouco mais para fora, certamente é uma bola treinada. Ele ficou, ele veio de trás esperando, ficou ali mais ou menos na altura da marca da cauda do pênalti. Quando a bola subiu com muita precisão, com muita altura, uma bola indefensável para o bom goleiro Carlos Miguel, que é um gigante, né? Um zagueiro de 2 metros e pouco. Aliás, essa é a tendência, né? Até agora, o Brasil, que terminou em quarto lugar no Sub-17, o goleiro também é um outro gigante. Agora, só nas peladas mesmo, já passou aquele tempo, porque tem goleiro pequeno, é difícil, profissionalmente é praticamente impossível. É quase um jogador de basquete hoje o goleiro, e o Carlos Miguel não pôde fazer. E pelo lado do Flamengo, o Rossi trabalhou, mas não teve também uma grande defesa hoje, né? Mas ao longo da competição trabalhou muito também o Rossi. A lembrar aqui da final da disputa por pênalti com o Independiente, o Flamengo se classificou, ele brilhou e teve outros jogos também que ele teve atuações mais brilhantes. O Palmeiras tinha muita bola lançada na área, cruzamento na área, chuveirinho, mas jogada mesmo ali, você vê aquela jogada trabalhada, o Palmeiras praticamente não teve. Uma triangulação, ali um toque de bola envolvente tentando chegar, aproximar para finalizar. O Palmeiras ficou muito em cima desse lançamento na área, tentando achar o Vitor Roque, tentando achar algum atacante ali para cabecear ou finalizar em gol, e acabou que o Flamengo teve as jogadas mais trabalhadas, né, tanto com o Samuel Lino ali pela esquerda, depois Cebolinha entrou também fazendo uma fumaça e teve mais chance realmente de chegar a essa vitória, conseguir o gol, e acabou que foi o gol do zagueiro. Foi malandro o zagueiro do Flamengo, ele que, você vê na jogada ali, ele estava bem atrás, estava fora da área, e na hora H ele dá aqueles passinhos para frente, como quem não quer nada, subiu alto demais e foi o herói da partida. Um herói improvável, com tantos jogadores de qualidade ali do meio para frente, o Flamengo com um ataque com jogadores experimentados, Bruno Henrique já foi rei da América, Cebolinha já foi rei da América, e na verdade quem finalizou, o Arrascaeta num ano excepcional, e acabou que o Palmeiras muito bem defensivamente conseguiu anular o Arrascaeta, conseguiu defender praticamente o jogo inteiro, mas naquela jogada ali tinha que ser o zagueiro artilheiro do Flamengo com estrela. Foi lá e resolveu, uma bela beçada, 1-0, o resto é conversa fiada. Camisa 13, né? Camisa 13, você falava sobre o título, foi com o Santos em 2011, né? Que ele conquistou. Santos, né? Com o Santos. É, com o Santos. Santos de Neymar ainda, né? É, Neymar, de Neymar também, acho que fez gol naquela decisão. Também fez. Agora, falando da Intercontinental, o Flamengo já é esse ano, né, gente? É 10 de dezembro, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul do México. 3 dias logo após o fim do Brasileirão, mas o Flamengo pode ganhar já agora, né? Contra o Ceará, ganhar aí, dar uma poupadinha. Se passar do Cruz Azul do México, enfrenta o Pirâmide do Egito. E aí sim, pega o PSG na final. E é perigosíssimo esse time do Pirâmide do Egito, porque tem Tutankhamon ali, né? Ele Quéops. Tem maldição e tudo, mas enfim, o Flamengo, com certeza, o Felipe Luiz vai tentar resolver a fatura logo do brasileiro para poder dar um respiro, até uns dias de folga para os atletas, né? Esse ano que foi tão apertado, com um calendário insano, para poder chegar com alguma condição de disputar esse Intercontinental aí. Mais uma taça que o Felipe Luiz pode conquistar. Eu acho que a prateleira na casa dele vai ter que ser reforçada, jogar. Pois é, tem que estar com espaço lá o Felipe Luiz, né? Enquanto nesse momento vai começar a premiação da Copa Libertadores, num primeiro momento os palmeirenses é quem vão recebendo as medalhas de prata. O Abel cumprimenta ali o Alejandro Domingues da Comebol, também o presidente da CBF, o Samir Chaudi, o técnico e a sua comissão ali do Palmeiras vai recebendo a medalha de prata. O Abel Ferreira beija ali a medalha. A gente tem por hábito, né, não valorizar muito o segundo lugar, mas há de ser valorizado, né? Até você teve um momento que falou, um ano que pode ser perdido. Torcedor, ele leva para esse lado. Futebol, né? É tudo ou nada, né? Ou é campeão ou nada. Mas ser vice-campeão da Libertadores, ser vice-campeão brasileiro. Não é muito bom, mas há de ser valorizado também, porque só um vai ganhar, né? Senão fica muito cruel também, né? E além de você estar chegando, o Palmeiras está chegando sempre aí, é considerado um dos melhores times, não levou essa ficou pro Flamengo, mas o segundo lugar vale um chequinho de 7 milhões de dólares, né? Então tem a premiação também. E tá sempre na disputa, né? Eu acho que isso aí é um hábito que esses times, né? Vem, se você for ver, desde 19, né? O Flamengo ganhou 19, ganhou 22 e ganhou 25. O Palmeiras ganhou 20 e 21, quer dizer, estão sempre ali, né? Disputando, então... Olha só, Lu, pedir desculpa aqui a algum dos nossos ouvintes que mandaram mensagem, que a gente não pôde... Aproveita agora, enquanto o pessoal aqui, do Palmeiras vai receber. A Milena de Brasília, ela mandou mais cedo, vamos ver o que ela falou aqui. Oi, pessoal da Nacional, eu sou a Milena aqui de Brasília, tô ligada na rádio, tô passando rapidinho só para dar um salve e dizer que tô na escuta. Hoje vai ser 3-0 pro Mengão, é nóis. Passou longe, mas deu Mengão, né? O placar não acertou, também tem o Ezequiel de Alegre, lá do Espírito Santo. O José Henrique de Noronha também manda pra gente um salve aí. Eu tenho uma aqui também que mandaram aqui no meu... Manda aí. Eu vou achar ela aqui rapidinho, porque a galera também fica mandando mensagem, né? Todo mundo mandando mensagem. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. É o Marcelo Silvestre, lá de Barra dos Coqueiros. Boa tarde, boa noite, Luciana. Estamos aqui na Barra dos Coqueiros, Sergipe. Hoje é pra tirar a zica, viu? Aquela bunda no chão, eu não quero mais. Vamos virar agora pra ser o melhor das Américas do Brasil. Aquele abraço, garotinha! Tá aí o Marcelo Silvestre, lá de Barra dos Coqueiros, de Sergipe, curtindo a Rádio Nacional, galera participando. E agora vai começar a premiação ali, as medalhas pro Flamengo. O BAP tá ali, né? Presidente do clube ganha medalha. Isso eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem, tá ali, tá recebendo a homenagem, a medalha. Foi lá sorridente o BAP, né? E o presidente Luiz tá ali, paradão. Paradão, hipnotizado. Já chorou, já abraçou o Rodrigo Caio, beijou. E agora o BAP, aí sim, vai lá receber o cheque dele de campeão. 24 milhões. Um pouco, né, de uma prata, então realmente o BAP vai levantar esse cheque aí. 24 milhões de dólares faz ganha aí, o Flamengo, hein? Faz um vezes 5 aí. Vamos lá, então. Vamos fazer essa conta aí. 130, porque é 5 pontos alguma coisa. Quanto é que tá o dólar, Raquel? Vê aí, pesquisa aí. Vou levantar, vamos apurar. Dependendo da cotação, né? Se tiver um doleiro bom, né? O Felipe Luiz tá ali na expectativa agora de ir com a sua comissão técnica também receber a medalha de ouro, os jogadores do Palmeiras ali desolados, né, chorando. O Flamengo já passou por esse momento também diante do Palmeiras, lá em Montevidéu, naquela ocasião. Mas em Lima dá sorte, né, pro Flamengo. Duas finais de Libertadores nesse estádio. Acho que o Universitário, né, de Lima vai ter que colocar ali uma salinha, né, pro Flamengo, hein? E lembrando que quase trocou de sede, né, porque Peru passou um período aí de convulsão e turbulência política e econômica, com protesto na rua, chegou a ser cogitado até ser colocado essa final em Brasília ou em outro outra cidade, outro país, no final das contas, mantiveram em Lima e o Flamengo mostra que no Peru ele tem realmente uma energia positiva, não sei se é por causa dos Incas, né, mas enfim, o Flamengo levanta pela segunda vez, levanta a taça aí de campeão das Américas em Lima, no Peru. Pois é, e agora o Léo Pereira vai lá recebendo também a sua medalha nas mãos do presidente da Comebol, cumprimentando também o presidente da CBR, todos os jogadores do Flamengo. Só diga lá, quanto é que tá o dólar? Tá 5,336. E aí a gente fazendo as continhas, deu 128.064.000. Dá pra contratar mais uns reforços, né? Dá pra manter muita gente, renovar com o Felipe Luiz, dá pra fazer um bom final de ano. Eu acho que a ceia dessa galera vai ser farta. É, a premiação vai ser gorda. Léo Pereira recebe a medalha, vai chegando também De La Cruz, Michael, não entrou, né, o Michael, ele que esteve também naquela decisão onde o Flamengo perdeu para o Palmeiras, Samuel Lino, Matheus Cunha, Emerson Royal, o Arrascaeta vai ser o Rei da América, ele vai receber o prêmio aí de Rei da América, o camisa 10, o Arrasca, o uruguaio. Um elenco rubro-negro que tem argentinos, uruguaios, chileno, até mesmo espanhol tem no time do Flamengo. E o Wallace Yan com óculos escuros ali. É porque, de repente, sei lá, né? Ofuscando muito o brilho da taça, né? Deve ser. jovem Wallace Yan. Agora, quem prometeu usar óculos escuros foi o Jorginho, né? Que o fã rubro-negro levou a camisa dele e deixou óculos. Muitas histórias nesse embarque do Flamengo. Os jogadores vão ali posando pra foto ali perto do cheque. Já vai ter a taça pra botar pro ar. Alto Flamengo, aquela que vai ficar para a história. O Pedro vai também receber a medalha. Ele não esteve em campo hoje, mas foi fundamental também para que o Flamengo chegasse a essa decisão. É um elenco realmente recheado aí de grandes jogadores. O considerado o melhor elenco do Brasil, que enfrentou um outro elenco também rico. Um elenco onde esse ano foi feito um investimento altíssimo pela Leila Pereira em busca de um título. Torcedores do Palmeiras também na bronca aí com essa escassez de títulos nessa temporada. Ah, é verdade, né? Lutava pelo Tetra Paulista, que seria um feito inédito, não veio. Foi eliminado na Copa do Brasil. É vice agora da Libertadores, vai ser vice do Brasileirão, né? Cá pra nós. Tá esperto com o Cruzeiro, hein? Ela pode perder em segundo lugar, né? Cruzeiro não tá morto, não. Porque agora vai dar aquela desanimada. Vai dar aquela desanimada, com certeza. E o Flamengo tem aí a decisão quarta-feira diante do Ceará, a possibilidade de ganhar o Brasileirão. Naquela ocasião, 19, ganhou o título voltando, né? No ônibus, ficou sabendo lá dos resultados e foi campeão voando, né, pro Brasil. Dessa vez não, vai ter que entrar em campo, jogar bola, mesmo depois de tudo isso aí, dessa festa, vai ter que descansar na segunda-feira, hein? Acho que a festa é ainda amanhã, né, que provavelmente o Flamengo vai destruir carro aberto. Forma, exatamente. Aí descansa, mas tem alguns jogadores que não entraram, pode entrar, o próprio Saúl, o próprio Léo Ortiz também, acho que pode jogar, vai ser no Maracanã. Diante da torcida. Mas não é um jogo de festa pro Ceará, dependendo do que acontece hoje. Ceará lutando. Dependendo da invencibilidade também no Maracanã, o Flamengo não perdeu nenhum jogo no Maracanã. E pode botar... E aí, né, claro, né, eu acho que é para segurar. Olha o Flamengo, vai levantar aí, Lu. Vai ter agora a taça. Bruno Henrique e Arrascaeta vão erguer a taça Libertadores da América. Bruno Henrique e Arrascaeta comandando a festa do Flamengo. É tetra, é tetra. O Mengão é tetra, campeão da Copa Libertadores. Faz a festa na São Bruno Negro. É festa na favela, é festa em Lima, é festa no Brasil, é festa no mundo, é festa de uma nação rubro-negra, com gol de Danilo, Danilo entrando pra história do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique também são 16 vezes fazendo esse movimento, levantando o troféu pro Flamengo, quando nesse momento fogos no estádio monumental de Lima, o Mengão é tetracampeão. Vibra a torcida do Flamengo! E a gente vai ficando por aqui agradecendo a participação de Raquel Mota, Marcelo Smigo, aqui nas reportagens, trazendo todas as informações, deixando você, torcedor, por dentro de tudo que rolou. Rodrigo Ricardo também aqui nos comentários. Um abraço, Lu. Valeu também, Roberto Barrucho, aqui comandando o sonsaço da Rádio Nacional, Rui Franklin, que esteve conosco também, Felipe Chagas, Zé Roberto, Luiz Ferreira, toda a produção da Rádio Nacional, agradecendo também ao Paulo Garritano, o chefe de esportes daqui da EBC. A gente vai encerrando a nossa transmissão com a festa do Flamengo amanhã. O Domingão vai ser daqueles no Rio de Janeiro. Vai ser de desfile, de carro alegórico, é carnaval antecipado, é carnaval em novembro. Tem dois carnavais nesse ano de 2025. E o Flamengo é o primeiro tetracampeão da Libertadores, o primeiro tetra brasileiro. Valeu demais a você, torcedor, que esteve conosco. Deu onda pra galera do Mengão. Amanhã tem mais futebol na Rádio Nacional. Amanhã tem Brasileirão. Valeu, boa noite a todos e até a próxima. Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Dizem que o amor atrai.

pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Você sabia que o atletismo brasileiro cresce com o apoio da Caixa e das loterias Caixa? Já são 24 anos de parceria garantindo mais competições, estrutura e oportunidades para os atletas do Brasil. Afinal, o apoio vira o jogo. Caixa e loterias Caixa, patrocinadoras master do atletismo brasileiro, juntos rumo a Los Angeles 2028. Nacional FM, Brasília e Tabatinga 96,1, São Luís 93,7, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife 87,1 MHz. AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Olá para você, sintonizado com a Rádio Nacional, muito bom ter sua companhia. Eu sou Maria Vilhena, a partir de agora aqui com você e na operação da mesa de áudio, Del Filho. A gente começa com Cris Delano, canoeiro. Bota a rede no mar, canoeiro, bota a rede no mar.